97, estádio 97, estádio. Tá no ar, estádio 97, oferecimento de Peugeot 208, com central touchscreen, com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Ticket Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar os seus colaboradores. Soletrando, colaboradores. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Estádio 97, também no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo S, o nome construído com história. Tá no ar, mais um Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Boa tarde, sejam bem-vindos, amigão. Ah, opa, feito que boa tarde. Boa tarde. É, rapaz. E aí? Tamo na área, hein? Pô, velho, sacanagem. Ontem no encerramento do programa, assim, tomara que hoje com um bom resultado pro meu São Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Mas teve um bom resultado, foi pros pênaltis, aqui não deu os pênaltis. Mas cadê o futebol do primeiro tempo, velho? O que aconteceu ali? Já vamos falar de São Paulo, já vamos falar de São Paulo. Mas antes, vamos começando com as manchetes. Lembra, olha, atenção você santista, atenção você torcedor do Santos, ouvinte da Energia, ouvinte do Estádio 97. Nós temos um convidado hoje especial, o jornalista Ademir Quintino. Que ó, é o homem Santos, hein? É o homem Santos. É o sabe cara... tudo de Santos. Vocês queriam tanto. Aí, é verdade, olha. O homem tá aí, ó. O cara sabe muito de Santos Futebol Clube, que vive um momento, né? Vamos inclusive, olha o Benjamin atropelando o Ademir já, brincadeira. Tem uma anta mesmo. Eu ia até pedir, Ademir, por favor, senta aqui do lado do RG, Ademir. Senta aqui do lado do RG, aqui ó, por favor, sente nesta cadeira aí. É o índio, mano. Benjamin é um índio, não respeita ninguém. Vamos começando com as manchetes, seu Bento. E aí, seu Bento, tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, seu Bento. Vamos começar pelo porco? Vamos, porco. Por nós, né? Nós. É vocês. Nós, né? É. Vocês, ô Domênico. Não, nós, né? É, ó, o negócio é o seguinte. Pode falar. Tudo encaminhado lá com o Gabriel Jesus. Renovou, né? Renovou aí, tá tudo certo. Gabriel Fernando de Jesus. Ó. Oh. Entendeu? Só, porque nesse momento só Jesus nos salva. Exatamente. É isso. Porra, mas precisava pra hoje, né? É. E tava, já tá estreando, né? Precisava estrear hoje, né, Domênio? Ô, Dorival, põe pra jogar o moleque, Dorival! E não dá, né? Sem Dorival e Tóbio mesmo, não foi, né? Não viajaram. Sem quem? Sem o Vardívio e o Tóbio. Ah, o Dorival. Não, o Dorival não levou o Vardívio, nem o Tóbio. Mas já tá lá em grau máximo. Ainda não tá sacramentado. E olha aí, e as declarações do Prass, né? Sobre a tal mala branca aí. O procurador vai denunciar ele, porque ele falou que no passado recebeu mala branca. E não pode receber mala branca? Enfim. Mas o STJD que vai causar... Vocês são chato, hein, velho? É. Cambada de cara sem ter o que fazer. Os caras gostam, né? Tá faltando uma louça pra lavar na casa desses caras, viu, RG? Se o cara não fala nada, não acontece nada. Mas se falar, ferrou. Sabe quem? Paulo Schmidt. Não tão de brincadeira, Domênico Gato. Isso chama-se egocentrismo. É a falta da luz na cara? É a falta do nome na manchete do jornal? É a falta do nome do cara ali nos programas esportivos? E aí isso causa abstinência. Aí ele fala, onde eu posso arrumar pelo em ovo pra aparecer novamente? Aí ele vai lá, busca qualquer informação na internet, fala, é aqui que eu vou denunciar e vou aparecer novamente na mídia. Absurdo. Esse cara é ridículo. Absurdo. Meu Deus, né, meu? Tá certo. Você é do Parmeira, viu, Domênico? Então, sabadão... É, rapaz, só nos resta rezar. Sabadão, um dia, além de eleições, né, também tem aí o jogo importante contra o Inter. Ou seja, poderemos ter um sábado tenebroso. Muita tempestade, Domingo. A eleição, Domingo. Eu acredito que quem... Olha, a eleição, o Paulo Nobre... Eu acho que o Nobre leva de novo. Leva sossegado. Ah, não, sossegado não sei, mas leva. Né, Benjamin? Eu acho que ele leva. Eu acho que leva. Tá certo. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Corinthians? Ah, é isso aí, Bento. É tudo nosso, mano. Timão, né, foi julgado novamente lá pelo caso Petros e se livrou da perda de pontos. Uhum. Não foi dessa vez que os times lá do Sul tentaram, né, juntamente Inter e Grêmio aí, mas tá livre. Petros pode jogar, não vai acontecer nada com o Corinthians, que vai jogar contra o Fluminense no final de semana. Olha, Bento, novamente aí Grêmio e Inter se submetem a uma situação ridícula, tosca e pífia, tá certo? Atitude digna de times pequenos. Não que o Inter e o Grêmio sejam pequenos, não são. Mas eu acho que a atitude que eles tiveram nesse momento aí foi ridícula, não condiz com o tamanho de ambos. Eu acho que o Grêmio e o Inter perderam a grande chance de ficarem quietos. O STJD ele já tinha inocentado o Corinthians na primeira audiência. É, o Grêmio e o Inter, eles não tinham absolutamente nada a ver com o caso. Ponto, né, mano? Eles são parte interessada no processo, Mota, mas o caso não foi com eles, foi com o Curitiba. Se alguém tivesse que talvez reabrir o caso e pedir uma nova audiência, deveria ser o Curitiba, não o Inter e o Grêmio. Isso daí foi ridículo por parte de ambos, RG. É. E mostraram, não, volto a dizer aqui, não é com relação ao tamanho do Grêmio e do Inter, mas essas diretorias mostraram o quanto são pequenas. Ridículo, ridículo. Novamente, RG, corremos um risco. Agora não, porque o Corinthians ele foi inocentado, mas novamente corremos um risco de o Campeonato Brasileiro ser decidido no tribunal e não dentro de campo. Mas calma, hein, que faltam duas rodadas ainda. Não, mas agora não tem mais como. Não, agora já foi o Corinthians ele foi julgado no pleno. Não tem mais instância. Não tem mais. Então, RG, novamente corremos um sério risco de o STJD modificar o que acontece dentro de campo nos tribunais. Já aconteceu isso ano passado com a Portuguesa. Concordo que a Portuguesa errou, estava errada. Mas eu não acho que um rebaixamento deveria ser algo ali que a Portuguesa deveria ter se submetido. Eu acho que a Portuguesa ela poderia ter tomado uma multa ou, quem sabe, perder até pontos no próximo campeonato, que seria o desse ano. Eu acho que seria o mais justo. Agora, você mudar o que aconteceu no campo, no tribunal, é nojento. É nojento. Esse STJDRG, né? Ele é nojento. É nojento. Com segundas intenções, né? Tá certo? Mas com relação aí ao Corinthians ainda, o Corinthians ainda ele tenta se reunir com o empresário do Guerreiro ainda essa semana, ou seja, amanhã. Não sei se será viável pelo fato de amanhã já ser sexta-feira. Eu não sei se o peruano gosta de praticar uma reunião talvez tão importante para definir o futuro de um atleta numa sexta-feira. Eu vou falar agora pra você. Qual a diferença contra os peruanos? É. Não tô entendendo. Porque eu, como brasileiro, não gostaria de assinar nada numa sexta-feira. Na sexta-feira, qual a diferença? Se você quiser marcar... Sexta-feira não é dia pra assinar contrato. Por que? Se você quiser marcar uma reunião comigo, que eu vou meter 25 a 30 milhões no bolso, se quiser marcar domingo, 1h30 da manhã, segunda às 4, se quiser marcar no Azerbaijão amanhã, eu pego um avião. Desculpa. Não tem problema nenhum. Desculpa, eu não. Eu não. Sexta-feira eu já tô pensando no final de semana. Puta, contrato é milionário estrela, é pra ser assinado de segunda, velho. Você tá louco. Lógico que é. Não, mas ó, aí eu vou com o mano. Uma dessa aí, sexta-feira você já pega aquele happy hour, você já tá meio de fogo. Vai comemorar, pô. Já tá meio alto, velho. Às vezes você assina alguma coisa sem ler. Sexta-feira é dia de sacanagem. Amador, você é amador, amador. Sexta-feira é dia de sacanagem. Amigo, contrato não tem dia pra assinar, velho. Você aguentou até sexta, aguenta até segunda. Exatamente. Beleza. E ainda aí no sábado dá dor de barriga no fulano, não quero mais. Imagina. Acontece. Já aconteceu várias vezes no futebol. Você também tem como é amador, RG. Na sexta, que é na segunda. O RG, é meu. Ó como é amador esse o cidadão aqui. Sexta-feira à tarde, Sombrar. Nenhum cartório vai estar aberto pra reconhecer firma ali e dar o aval do contrato. Seja burro, mano. Viu? Não vai ter nada aberto. Você então você vai ter que levar o contrato na segunda-feira. Não, negativo. Assinou, pô, mano. Quem assinou? Mas esse cara tá de fogo, ele assina uma assinatura que nem a dele. É mesmo. Tá certo? Contratos milionários. Milhões, cara tá de fogo. Isso é regra. Se você quiser ser milionário. Vai ficar depois de assinar. Ouvinte do Estádio 97. Esse é o argumento de uma pessoa que jamais vai chegar ao nível de um milionário como se fosse o Saf. Mas ele já é. Você vai com essa mentalidade toda e não vai assinar. Agora eu vou beber. Eu li um trecho do livro, não li na íntegra, aquele livro lá, aquele cara que dá dica pro cara ser milionário, qual que é? Qual que é, Sombra? Você que já leu esse livro também? Que livro? Putz, qual que é o nome do livro? Os ouvintes do Estádio 97 estão... Dica pra alguém ser milionário? Eu acho que é. Dica pra alguém ser milionário. Quem quer ser milionário? É o livro que é mais famoso. Isso aí é o filme lá do indiano, do moleque lá, mano. Não, é o que mijou, meu idiota. Isso aí é o latim do Adriano. Não, eu esqueci aqui. Dica pra ser milionário é H. Não. É um livro que vendeu pra cacete, mano. Outro dia eu vi ele na Ana Maria Braga. E esse cara, ele dá a dica. Ele fala: quer ser milionário, velho? Assine um contrato milionário na segunda, não na sexta. Ah, tem nada a ver, vai. O Mandela já falou isso, gente. Que Mandela? O Mandela falou. Tá pondo as coisas na conta do Mandela agora. Quer ser milionário no Brasil? Mandela. Ou seja dono de empreiteira, um político bacana aí. Eu não sou milionário e tô longe de ser. Inclusive, acho que nunca serei. Mas se você quiser ser, amigão, tem que assinar um contrato milionário na segunda. Ah, contrato milionário é qualquer assim. Dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Bom, e chupa Grêmio e chupa Inter. E é tá tudo certo. Nosso. Muito chupa bem. Chupa Grêmio. Vocês tiveram aí, manchete do Corinthians. Chupa Grêmio mesmo, time. Oferecimento de Ticket Alimentação de Natal. O cartão que vai mudar o jeito de motivar seus colaboradores. Também Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados. Você entra no clima, acesse poloar.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Grupo S, o nome construído com história. E agora eu vou falar da HDI Seguros. Vou falar da HDI Seguros, principalmente para você que agora tá no trânsito e tem tudo a ver com trânsito. Imagine que você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Mano, efeito batida. Pau! Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Aí ferrou. Você não vai discutir com ele só por causa disso. Ferrando, de jeito nenhum. E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu automóvel, não deixe de contar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Quem liga no estádio e diz HDI Seguros é de bate pronto, ganha a bolsa térmica da HDI, senhor mano. Ô, Sombra, só passando a informação aqui, os ouvintes estão falando alguns nomes aqui, livros, ó, Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Mas não é esse não. Um amigão aqui, ó, deixa eu ver que agora fugiu o tweet do mano aqui, mas ele falou aqui, ó, é o Eduardo, cara. É. Eduardo Cactus. O livro chama O Segredo. O Segredo. Eu li em inglês e chama The Secret. Você leu em inglês? É, são três. Só leu a capa. Né? Eu leu em inglês. É. Viu? Esse é o mano da quebrada. Ele só leu a capa em inglês. Eu li lá nos Estados Unidos, mano. Você me lembrou de uma história, mas faz tempo pra caramba, eu tenho que ser justo. É. Faz que um mês e meio. Sim. O Mota me ligou, era tipo 11h30 da noite, falou, eu li o Pequeno Príncipe agora, explica aquele final pra mim. Que horas que ele ligou? Era umas 11h30, 11h33 da noite. Bom horário, hein? É. E obrigado ao chefe Benedetti que falou, eu li esse livro e fiquei rico vendendo paella. Tá certo. Ah, boa, tá. Benedetto. Tá. Nem trabalho. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Ah, meu Deus. O placar do Estádio 97 informa. Placar de eliminação, né? No tempo normal, São Paulo 1, Nacional 0. É verde, eu achei que era outro aqui. Nos pênaltis, saiu o Allan Kardec, foi lá e... Falando em Allan Kardec, ele saiu do outro lado pra não cair, mas acabou caindo do mesmo jeito. E o São Paulo, parabéns, hein, pelo tri no Morumbi. Tri eliminado. Penapolense no Paulista. Bragantino na Copa do Brasil. E agora o Nacional de Medellín. Ai, seu Bento! Diz aí, seu Bento, diz aí. Escorregão, né? O perguntou, você não acertou. Pegue o seu banquinho. E saia de mansinho! Tá tensinho, Motinha? É. Foi fumar um cigarrinho lá no Wet n Wild ontem, não é? Não, não fui, eu te assisti. Não, isso aí, não cai avião na não, palestra. Não, mas eu vou fazer o chororô, porque o pessoal falando assim, quando eu com o time dos outros, vocês enchem o saco, agora faz aí, eu quero ver. Não, eu prometi. Fazer, não. Seja homem, fazer, não. Não, eu prometi. Seja, cara... seja covarde. Mas é o seu, esse chororô, eu prometi, eu vou fazer. Mas esse chororô seu não é real. Então a gente não quer. Por que não? Porque você mas eu vou fazer. O que, que você não quer? Contra o seu aí, ó. Contra o seu time e chupa aí. A nave é minha, eu faço o que eu quiser. Então, chupa. Ah, chupa você. Esquema, não. Chupa. Chupa aí. A única coisa que vocês estão comemorando é o erro do Kardec. Não importa. Hoje chupa. E o Kardec chupa também. É, olha lá. Perdeu. O título no centenário do Palmeiras é comemorar a queda do Kardec. Saiu do Verdão e caiu também. É, nossa. Fala o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Não, Sombra, do jogo aí você vai comentar, mas é hoje, né? Vai ter um evento marcado para lançar a nova camisa do São Paulo, né, comemorativa aos 25 anos de história que o Rogério Ceni tem lá de clube. Só que ele não estará lá. Olha só que coisa. Né? A principal pessoa não estará lá, enfim, devido aos atritos que tiveram aí. Enfim, o Rogério Ceni não estará presente amanhã. E do jogo, agora é com você aí. Olha, eu tenho uma opinião talvez um pouco diferente dos passionais. Dos demais. Dos passionais. Qual seria a sombra? Eu penso o seguinte: o São Paulo teve eliminações, como no ano passado, para Ponte Preta, Penapolense no começo do ano, e Bragantino, que foram realmente ridículas. Mas eu entendo ainda que era um ontem momento. Ontem não? Não, ontem não foi, né? Não, eu não assisti o jogo do São Paulo, eu assisti no Atlético. Não. Eu entendo que. Bom, primeiro, a gente tá falando de um time que joga torneio sul-americano, que costuma às vezes chegar em alguns confrontos de mata-mata, o Atlético Nacional da Colômbia. Não estamos falando aí de um timinho ridículo. Não é também um Boca Juniors. Nem um supra-sumo. Exato. Mas o São Paulo teve eliminações ridículas contra o Bragantino, contra o Penapolense, e no ano passado. Contra a Ponte Preta. Isso é fato. Certo. Mas eu entendo que o São Paulo, ainda até meados meio do ano, o São Paulo ainda vinha carregando todo um ranço de uma má administração do futebol de alguns anos. O São Paulo ainda vinha carregando. E o Muricy, o ano passado, devido a toda a empatia que ele tem com a torcida, teve um efeito psicológico muito importante e conseguiu tirar o São Paulo do rebaixamento, que caminhava para um rebaixamento. Porque time grande, quando a coisa não está legal, é difícil tirar lá do buraco. São Paulo conseguiu se livrar. Mesmo assim, ainda muitas peças permaneciam. E na época da Copa do Mundo, São Paulo agregou algumas peças e foi qualificando o elenco. Chegada do Kardec, chegada do Kaká, né? A gente passou a ter um Ganso que, por exemplo, futebol do Ganso apareceu, né? Apareceu. Melhorou muito, né? Melhorou, é verdade. Chegou o Pato. O Pato veio. E aí o São Paulo melhorou a ponto de chegar e brigar pelo título. Lógico, brigou pelo título com o Cruzeiro até um determinado ponto. Então, ontem eu vi um jogo que o São Paulo realmente não foi muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o São Paulo amassou os caras. E por uma questão de detalhe, não ganhou por mais de um, poderia ter sido 2, 3, né? Verdade, o Atlético Nacional da Colômbia teve uma bela chance no primeiro tempo, assim como o São Paulo também teve chance no primeiro tempo, e o Rogério foi feliz. Então, diferente das outras vezes em que o São Paulo foi eliminado, fico chateado pela eliminação. Mas não fico revoltado como eu fiquei revoltado contra a Penapolense, contra a Bragantino e contra a Ponte Preta, que foi ridículo. Aquilo foi ridículo. Não pode fazer parte da história do São Paulo Futebol Clube eliminações contra times de segunda e terceira divisão do futebol brasileiro. Agora, ontem foi um jogo, cara, que o São Paulo, a meu ver, não foi muito bem no primeiro tempo, mas não dá pra dizer que o outro foi melhor no primeiro tempo, né? Tem todo um componente emocional difícil. No segundo tempo, Michel Bastos foi pela direita, foi o homem do jogo, articulou legal, o Ganso jogou legal. O São Paulo jogou bem, e por detalhe. Aí, lógico, eu vejo muita gente passional. Ah, porque não pôs o Pato, porque pôs o Oswaldo, ah, porque não pôs isso, pôs aquilo. São coisas que as pessoas só discutem. Tá bom, aí depende do resultado. Se tivesse ganho... Exato, se tivesse ganho, se naquela bola que o Bastos lá pegou no rebote da trave e não tivesse emendado pro gol, ela viria pro Luiz Fabiano, faria o gol. Se o Bastos não tivesse perdido um gol cara a cara com o goleiro... Putz, ele perdeu dois, né? Aquele que o Luiz Fabiano chutou e no rebote também, ele falou, isolou. Se o Kaká não tivesse chutado, não tivesse batido no zagueiro, não bateria na trave, fatalmente entraria. Então eu não posso agora, passionalmente, chegar e falar, ah, porque o Muricy errou nisso, porque não sei o que lá, tá tudo errado. Não tá nada errado. São Paulo caminha bem, São Paulo é triste, foi eliminado, é verdade. Chupão, vai fazer o quê? Não é verdade? É o que fica pra história, a eliminação, mas tem que ver de uma maneira racional. São Paulo tem 70%, 80% de um bom time. Se der uma lapidada com dois ou três jogadores, vai brigar mais forte ainda no ano que vem. E é assim que se faz o trabalho, né? Com o Muricy, eu entendo que o Gustavo e o Ataíde Gil Guerreiro me parecem ser pessoas boas aí para gerir o futebol de São Paulo. E é assim que tem que seguir. E o ano que vem, eu tenho certeza, se trouxerem dois ou três jogadores, vai lapidar legal o elenco. E aí vai brigar mais do que brigou esse ano. Vai ser um ano muito melhor. Porque, cara, é assim... Eu entendo, o torcedor fica puto, fica bravo, o torcedor na hora ele quer matar o técnico, matar entre aspas, ele fica puto com o jogador, ele já fica puto com o Michel Bastos e fica puto com esse, com aquele, mas eu sinceramente, sei lá, a gente vai envelhecendo um pouco e a gente vai começar a analisar de outra maneira. Acho que o São Paulo tá no caminho certo, foi eliminado, tá no caminho certo, e porra, você quer mais infelicidade que a do Kardec? Porra, não, né? ali não dá. Não, só ali colocar. É... Como muita gente tá pondo a culpa no Kardec, é uma ali besteira, é uma força gente. Oculta, gente. Pô, eu fiquei com dó do cara, meu. Porque o cara escorregou, entendeu? Como... E ele não tem culpa, porque não, os caras falaram assim: escorregou, Kardec perde o pênalti. Grande culpado, os caras falam, nossa, o Kardec não podia perder. Eu vi o Neymar fazer não igual. Podia. O Tolói também não podia perder. Entendeu? Tolói, o Rogério tinha que ter pego uma bola, aquele pelo lance menos. Do Kardec, gente, desculpa. Aquilo ali é força oculta, Sombra. É, né? Ali é zica, ali é zica, ali teve uma coisa é zica, ali, pô, ali é zica, mano. É zica verde. Imagina os palmeirenses que estavam assistindo o jogo, né? Ficar dando aquela gorada no Kardec. Que? Foi certeza. Um monte. Os caras saíram comemorando. Aqueles tiozão de 190 quilos, mano. Agora é Kardec. É, então. Aqueles tiozão de 190 quilos. E tá na cara, Sombra. Lembra do Baidec? Do Baidec, lógico. Oh, mano, e tá na cara, pelo amor de Deus. Os caras comemoraram, meu. Parecia título. Eu acho que tinha muito boneco. Ah, certeza. Só o Vudu. Mas... E tá na cara que pênalti São Paulo não vive um bom momento, né? Então, não... É, pênalti São Paulo. Então, não. Mas, Sombra, na boa. Acabou, amor. Agora eu vou falar sério. Não esperem de mim uma crítica. Não, mas, ó, vou falar sério. Acabou, amor. Essa eliminação, você não vê um aspecto positivo? Vou falar o porquê. Eu não vejo... Olha, eu, mano, eu, sinceramente, é o seguinte, eu não vejo aspectos positivos. Vou falar o porquê. Mas eu vejo que o futuro pode ser bom. Só pode Sombra, o pessoal serve. Pensa no ano passado, né, o que aconteceu com o São Paulo em 2013. O cara, quando tá cansado, como é o caso do Rogério Ceni, quando ele se consagra ali com o título, aí no término da carreira, ele fala, não, acho que já deu. Tá doendo aqui, tá doendo ali, acho que eu vou parar. Você acha que agora ele vai querer continuar? Eu acho que essa eliminação pode ser um fator extra pra que ele continue. Porque principalmente o Muricy, depois que terminou o jogo, aí as informações de bastidores ali, dizem que o Muricy conversou com o Rogério Ceni para que ele pudesse continuar. Sei. Tá na cara que São Paulo vai pegar a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Sim, São Paulo claro. Tá classificado não, ali. Não, tá na cara não, é o único caminho. Então, já tá lá, tá na cara. Matematicamente já tá garantido. Matematicamente já tá. É, então, eu acho que essa eliminação, Sombra, pode servir até como um fator adicional para que o Rogério continue no São Paulo no ano de 2015. Pelo menos o primeiro semestre. Tá na cara que eu acho que se o Aidar, o Muricy também deu uma descascada nele no, na coletiva ontem, depois deu. Falou que ele falou? Ele falou que a diretoria tá lenta com relação aí a contratações. A preparar o elenco pra 2015. Sim. A diretoria do São Paulo aí tá dormindo em alguns pontos, eu acho que ele tem razão. São Paulo precisa ainda de um lateral direito, precisa de mais um zagueiro, precisa de um volante. Eu acho que o Muricy ele fez uma crítica que eu acho que é pertinente. Se acontecer do Aidar falar, Rogério, chega aí Muricy, senta aí os dois. Fala, os nomes que você quer, Muricy. Aí o Muricy vai determinar numa lista lá quais nomes que ele quer. Sim. Vai dar fala, é viável? Vou trazer? Se cravar isso daí, mano, mas eu acho que o Rogério fica. Eu acho que também, eu acredito que fique se ele for sinalizado que pode ter um reforçozinho aí do elenco pra brigar de fato. Sim. Mas ele saiu muito abalado antes do campo. Porra, mas lógico, perdeu. Não, muito mais. De pra final, cacete. Não, muito mais. Você queria que ele saísse fazendo o quê, mano? Não, idiota. Muito mais do que antigamente você vê, porque tem a pressão toda que ele vai parar, pô. É, todo momento. Deixa eu falar besteira. Não, mas você deu a conotação que ele deveria sair o quê? Correndo? Não, eu vou falar com ele. Ele devia estar feliz. Mota, chupa e aguenta, meu. Você é, não perde a linha, não. Vai, você é mó trairinha do cara. Não perde a linha, não. Você tá todo felizinho. A gente aí. Perde. Como tá todo dia? Ah, ele. Que... Não, foi legal ser eliminado. É bom. Mas como assim? Ah, é legal. Não, mas ô Sombra, não procede, talvez no sentido de. Puta elenco desse, perder pro timinho. Continuar? Porque ô, Mota, essa classificação é foi. Mas peraí. Jogou bem no primeiro jogo? Mota, faz o seguinte, dá a sua opinião. Mas é isso que eu tô falando. Falando. Jogou bem? Mas você acha que o Mota no primeiro tentando jogo. Te pautar? É isso? Hã? O Mota tá tentando te pautar? Não, tô tentando pautar ninguém. É que eles falam como se fosse. Não, é que a diferença é que eu não me importo com o que os outros estão pensando. O Mota faz aquele tipo. O Mota, ele faz aquele tipo que ele é fanático, que ele é. Mas você ficou nervoso comigo. Ué, mas você que se falou, ai, os cheats aí, os caras, ai, nossa, fica falando. Cheats é cachorro. Não, Mota, o negócio é o seguinte: nós perdemos, fazer o quê? A vez dos caras mandar a gente chupar, vai fazer o quê? É cada um na sua. Mas eu não tô reclamando que ninguém tá mandando chupar, pelo contrário, até tirei sábado Mota, São Paulo também. Mota, não fica nervoso, Mota. Tá bom, não vai, Sombra. Não fica, é tipo no ar também, ele mesmo que... se jogou ontem. Mas, ô Sombra, a eliminação já aconteceu. Ontem eu vi ele postar no Instagram que ele tá no cinema. Tava. 11 horas. Tava mesmo? Uma velha. Quem viu o jogo. Mas, ô Sombra, a eliminação de São Paulo já aconteceu. Agora o São Paulo tem que pensar no futuro, e o futuro passa, talvez, aí pela permanência do Rogério. O futuro a Deus pertence. Então, mas aí que tá, o Rogério Ceni, a torcida de São Paulo tem que fazer agora um projeto de marketing pra que o Rogério Ceni continue em 2015, é verdade. A torcida de São Paulo deve comprar propagandas em jornais. Não, o São Paulo agora tem que se preocupar em lapidar o elenco. De São Paulo. Ai, a torcida de São Paulo aí deve fazer talvez aí uma vigília na frente do prédio do Rogério. Pô, mano, tem a família inteira de São Paulinos, cara, ele não quer ver a família triste, é por isso. Não, mas é que eu gosto muito do Rogério, cara. Eu gosto do Rogério, apesar das pessoas, muita gente na mídia fala, não, porque o Rogério é arrogante, o Rogério é prepotente. Comigo nunca foi, sempre me tratou muito bem. Gosto, eu fiquei muito cara, triste por isso. Mas o Rogério Ceni é o jogador aí. Ele merecia, ele merecia esse título. Inclusive, ô Sombra, o Rogério Ceni, ele é o atleta profissional de qualquer modalidade de esportes aí que mais vitórias conseguiu na carreira. Eu acho que independentemente das pessoas gostarem ou não, tem que saber reconhecer quando o outro é bom. Mas ô Mota, esquece o que eu falei, dá a sua opinião. Eu acho que o São Paulo falhou. Ruim, fala que tá não, ruim. Não falo que tá tudo tá ruim, mas Corneta, muita coisa acha? Tá ruim. Corneta? Muita coisa tá ruim. Eu acho que o primeiro jogo São Paulo foi fraco. Ele devia ter jogado melhor. Eu acho que ontem o São Paulo entrou meio tonto, meio abalado, não sei o que aconteceu. Eu achei que o primeiro tempo ficou muito ruim. Eu acho que o Pato tinha que estar em campo ontem. Eu vou falar não dá pra trocar o Osvaldo pelo Pato. Deixa ele falar, não, mas peraí, eu vou falar porque ele não tava. Tem uma manchete aqui no lance, Mota, falando o seguinte, ó. O Pato não treinou o pênalti antes da partida. Eu sei, eu vi isso. O Muricy ficou irritado. É, terça e quarta-feira, o elenco de São Paulo todo aí simulou cobrança de pênaltis aí no término do treino, RG. E o Pato não fez. Mas por que ele não fez? Então, vai saber. Ué? Dizem que ele pode estar ainda abalado pelo fato dele ter perdido aquele pênalti contra o Dida na Copa do Brasil, no Corinthians e Grêmio, mas ele se recusou a fazer atividade e por isso louco. Talvez ele não tenha entrado no jogo ontem. Ele se recusou? Aqui, gente. Ou ele não fez? Ué. Se recusar é uma coisa, gente, não fazer é outra. Por um outro Sombra, problema. Né? A partir do momento, não, tem que crucificar sim. A partir do momento ué, mas ele não havia se machucado no jogo? Mas por quê? Porque ele estava sendo poupado porque ele havia se machucado, gente. Ó, no último jogo ele deu aquele pulo e caiu. Tá aqui, gente, no lance. Ó. O atleta não quis simular cobranças com o restante do elenco na terça e na quarta-feira, quando o Muricy Ramalho deu atividade. E o técnico não gostou nada da postura de um dos principais jogadores do elenco. Estranho. Ou seja, a partir do momento que tá escrito aqui no lance, tá certo? O atleta não quis simular cobranças, quer dizer o quê? Ele se recusou a cobrar, porra. Estranho, hein? A partir do momento que ainda a manchete, Sombra, diz Muricy tá puto com o cara, Muricy tá irritado com o cara. Mas tá bom, mano, você tem Osvaldo e Pato no banco, quem que você coloca em campo? Eu colocaria, se tivesse treinado, o Pato. Agora, a partir do momento que o maluco tá então mostrando... não leva pro jogo. Fala, tá machucado, o Pato não vai pro jogo, gente. Ó, dá uma desculpa. Mas não pra sei, não criar Mota. Crise, não leva o Pato. Eu vou fazer a pergunta agora... que o Mota quer responder. Agora... Mota, você demitiria o Muricy, é isso? Não. Não falei isso em nenhum momento. Aonde eu falei isso? Não, mas eu não disse que você falou. Eu perguntei, você só disse sim ou não. Não, não quero demitir o Muricy. Então tá bom. Eu acho que o São Paulo deve muito ao Muricy do ano passado. Mas é uma informação que ficou estranha. Essa aí, o quê? Esse lance aí do cara não treinar, do cara não querer treinar, pô, e deixar o Muricy nervoso. É ridículo. Então, aí ao mesmo tempo, assim, por que que levou pro jogo, então? Podia dar uma desculpa. Porque até tinha desculpa pra isso, porque ele caiu no último jogo, tava, né, era dúvida. Podia falar, o cara não se recuperou estranho, e tal. É muito estranho. Mas é muito estranho. Eu acho que o São Paulo não jogou bem ontem, só foi bem no segundo tempo. No primeiro jogo, falhou muito. Faltou, sei lá, vontade, não sei o que faltou. Muito esforço, sei lá, faltou técnica, faltou um monte de coisa. E eu acho que o São Paulo não tinha que perder pra um time desse, só isso. Tá certo, opinião. É, isso aí. Não, mas o Atlético Nacional, pelo que eu vi, não é um time porcaria não, velho. Não achei tudo isso. Não. Não acredito vai ser goleado pelo Boca e pelo River. Não vai ser, né? Não é supra-sumo. Eu não achei esse Atlético Nacional essa porcaria toda, não. Não véio. É tudo isso, mano. Então vamos às manchetes do Santos, hoje com convidado especial. RG, diga lá, hoje eu faço as honras aqui para um verdadeiro que cuida do peixe, por favor. Hoje é com ele. Estamos recebendo o jornalista Ademir Quintino. Estamos recebendo. Cara que sabe tudo de Santos. Boa noite, boa tarde, Ademir Quintino. Boa tarde, Sombra. Cara que sabe tudo de Santos, boa noite, boa tarde, Ademir Quintino. Boa tarde, Sombra. Boa tarde aos demais companheiros da mesa. Satisfação estar aqui. Já estava devendo essa visita para o RG. O Portuga me apertava no Twitter. Ah, tem que vir. Tem que vir, Ademir é nós. Há mais tempo até. Muito bom, Ademir. Portuga que não é muito de apertar, e sim de se apertar. Quero dizer que é uma honra mesmo ter você aqui. Muito, muito legal. Né? A gente tem acompanhado o seu trabalho, o seu desempenho aí. A credibilidade com que você se tornou aí referência de outros profissionais. Muito legal, muito bacana. E isso é fruto do seu trabalho, da honestidade, né, da sinceridade com a qual você empenha lá o papel de fidelidade, cobertura no dioturnamente com relação ao Santos aí. Então é muito legal, muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns também pela mais de 1000 coberturas do Peixe. No dia 9 de setembro eu completei 1000 jogos do Santos. Eu comecei no rádio em 97, mas os jogos do Santos eu comecei a ser setorista do clube em 98, no ano seguinte. Legal. Aí completei em 1000 jogos e a diretoria acabou dando uma placa. Uma placa. Pela representatividade dos jogos. Legal. Ademir, vou falar uma coisa pra você. Tem uma parada aqui. Tá desligado aí. Tá desligado? Foi? Foi. Ademir, que eu sempre falo aqui. Ademir, eu, cheguei, eu sempre falo uma coisa pra você e para as pessoas que não conhecem o seu trabalho, eu apresento o Ademir sempre assim. É, alguém pode saber igual de Santos Futebol Clube, mais de Santos Futebol Clube que o Ademir Quintino, não. Ademir Quintino cobre dia a dia, treina, ele conhece muito do Santos mesmo. Ademir, que draga, hein? Tá feio o negócio lá, hein, Ademir? Tá feio. Tanto dentro como fora de campo. Agora deixa eu te perguntar, mesmo, Ademir. Rapaz, o cofrinho do Santos tá vazio, cheio de teia de aranha, nem as aranhas estão mais lá. Muito triste. Tá vazio e o próximo presidente que assume em janeiro tem um trabalho duro pra quitar o que vai ficar. É só, menino, vocês não sabem o que é tá ruim. Tá ruim, tá ruim aonde? Quer trocar? O medo é chegar nesse estado, né, do Palmeiras. Mas o problema, Domênico, vocês estão reclamando de barriga cheia, velho. É que a gente não quer chegar nesse estágio. Então. Isso aí, não reclama. Vamos parar por aqui. Agora, tá bom. Ademir, de 2009 pra cá, o Santos ficou aí como referência de um time, uma fábrica de jogadores, verdade, né? De revelações aí a ponto de botar numa partida 6-7 garotos. Brotam talentos, né? Pra jogar. O que aconteceu, cara, com essa safra, com esses garotos, com a administração do Santos, que de 2009 pra cá ganhou títulos, né? Foi campeão, aquela coisa toda. E agora, nos últimos 2-3 anos, virou uma draga desgraçada. O time não consegue ser campeão, o time não consegue negociar essas revelações aí a ponto de ter dinheiro em caixa, tá nessa draga desgraçada, devendo salário, e aí já aproveitando, desses 5 candidatos, quem é que tem, no seu entendimento, capacidade para devolver ao Santos o lugar onde o Santos, de onde o Santos nunca deveria ter saído? Vamos por partes, como diria Jack Stripador. A primeira, não é todo dia que dá para revelar Paulo Henrique Ganso e Neymar. Santos foi bafejado pela sorte em 2010, que esses dois jogadores, e um deles era chamado de filé de borboleta pelo Vanderlei Luxemburgo, desabrocharam de tal forma acentuada. Aí caiu no colo o Robinho, que veio do Manchester City. E aí aquela mistura acabou dando a liga, né? Que o Santos foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no ano seguinte. Existem bons meninos nas categorias de base do Santos? Tem. Aliás, eu tenho uma frase... É indesmentível, o Santos tem hoje a melhor categoria de base do Brasil. Só que não é todo dia que brotam talentos da qualidade desses dois jogadores que eu te falei. O Santos tem bons jogadores na base, mas do sub-20 não tem nenhum supra-sumo para ir pro time de cima a partir do ano que vem, por exemplo. Agora, o Ademir, pois e para dar uma aliviada nos cofres do Santos, quem que você acha que seria o jogador que poderia ser negociado aí para... Vamos supor, dá um fôlego, né, pro ano que vem. Hoje não tem outro nome que não seja o Gabriel. O Alisson... Só o Gabigol? Tem o Alisson, mas o Alisson... O Santos estava até na reunião do Conselho Deliberativo na última terça-feira. Tinha um item na pauta que era conseguir autorização para que o Conselho liberasse a atual administração, que eu acho um absurdo, vender os direitos econômicos de alguns jogadores, entre eles perdeu, o Alisson. Né? O candidato a presidente pela chapa da situação e conselheiro Nabil Casnadar, antes de ir para a votação esse item da pauta, ele pediu a retirada. E aí... E desses candidatos... A diretoria do Santos não ia conseguir fazer tanta grana, fazer porque dinheiro. É um jogador que marca, exatamente, né? E geralmente pagam mediano, bem pelo jogador que faz gol. Exatamente, mano. E desses candidatos, que no teu entendimento, quem é que vai conseguir resolver? Olha, eu tô acompanhando, dessa vez, ao contrário de 2009, quando eu trabalhava, inclusive, na... TV do atual, do presidente do Santos à época, Marcelo Teixeira. Eu apoiei o Luiz Álvaro, nessa eu não tô apoiando ninguém. E eu tô vendo os 5 dizerem que tem fórmulas mágicas. Todos na têm, teoria é muito bonito. Todos têm solução. Na prática é outra. Eu vou me abster de dizer aqui qual que é o melhor, mas eu vejo alguns bons programas entre os 5 candidatos. Particularmente eu não gostaria de 2 dos 5 que vencessem no Santos, porque um representa um retrocesso. E o outro, eu acho que ele conhece muito de conto de fadas, de história da carochinha, porque colocar em prática algumas coisas que eu tenho visto nos programas, eu acho que é uma verdadeira utopia. Viajou na manhã. Boa, boa noite, eu gostaria de me candidatar. Mas você de novo, o Santos Futebol Clube. Eu tenho um projeto que é o Aeropeixe. O Aeropeixe, por acaso, vem de São Paulo e vai pra Vila. Pra Vila Belmiro, os torcedores que ficarem satisfeitos nos jogos serem na Vila Belmiro, poderão pegar o Aeropeixe e desembarcar no Pacaembu. E vou dizer mais, o Santos vai ter um time que a família vai gostar de torcer e nunca o torcedor vai ficar com o aparelho escritor na mão. Isso eu garanto, é promessa de campanha. E um grande abraço a meu amigo Regina Barriga. Vai voltar em você. Ademir Quintino, que sempre foi um grande. Ademir Quintino, um abraço ao seu filho, Ademir, que eu sei que está nos escutando. E olha, você. E tem um candidato no Santos que é a fisionomia idêntica ao personagem interpretado pelo português. Na verdade, eu sou o mini, eu sou o mini-mi dele. Ele é maior que eu. Eu sou o mini-mi. É José Carlos, peguei-me vibrando, Pérez. Peguei-me vibrando, velho. Aquilo que ele falou lá, Ademir, aquilo pegou mal demais, hein? Quando o Ronaldo fez o gol, ele falou, peguei-me vibrando com o gol do Ronaldo, pô. Eu entendi o que o Pérez quis fazer naquele momento, que foi... Ele está afastado, né, do G4. E como representante maior dos quatro grandes de São Paulo, ele quis dar um exemplo. Só que eu acho que ele exagerou, na minha opinião. Eu já falei demais, isso pessoalmente pra ele. Jamais me manifestaria, mesmo exercendo a função que ele exercia, que eu ia torcer pro SCCP numa final de campeonato. Impossível. Você não fala Corinthians, né? Ele não fala Corinthians. Ele é SPCC, não fala. Palmeiras, você fala CEP, e São Paulo, você fala SPFC? Não. Palmeiras e São Paulo, eu falo normal. Corinthians, ele não fala. E o Corinthians, você não fala por quê? Porque minha mãe me deu educação. Que isso, velho? Vai morrer vendendo sirina chinesa. Vamos fazer uma pegadinha com ele até o final do programa. Vou tentar falar, fazer ele falar Corinthians. Na linha do sim, não, porque. É do sim, não, e por quê? Faça o Ademir falar Corinthians. Então, Ademir. Deixa ele vendendo sirina na beira da chita lá. Se você tem perguntas, sobre o Santos, mande sua mensagem através do nosso aplicativo. Tá o RG aqui hoje, tá o Ademir Quintino. Hoje muita coisa sobre o Santos. Tomara que seja bastante mesmo. Tá bom? Ah, deixa eu falar uma coisa, Sombra. Deu um trabalho, inclusive ontem não pude vir também, porque eu tava atrás desse cara aí. Tive que ir aos céus pegar o cantor da musiquinha de hoje. É mesmo? É, muita gente falando assim, toca Raul. Eu fui pegar o Raul. Raul, fui buscar o Raul, tá ficando pronto. Maria. Sobre a eliminação de ontem no São Paulo. Raul que era torcedor do Vitória, né? É verdade. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional, inscrições abertas para as turmas de 2015, acesse banditec.com.br. Ô, mano, vamos falar agora da Bozano? Opa, vamos lá, velho. Vamos? Hoje, quinta-feira, galera pronta pra sair, Sombra. Hoje é dia de afiar a espada. Vê se o Benja hoje tá bem barbeado. Vê se ele usou o bozano dele hoje. Não. Passa a mão no rosto dele, não. Passa. Pode passar. Pior que não fez. Sombra, a mão tá sangrando, mano. Não fez. O Benja tá com aquelas pernas daquelas mulheres que se depilam antes de ir pra praia. Passando aquela pedra pome na perna. Ave Maria. É, meu Deus do céu, mano. Benjamin tá parecendo essas mulheres. Eu não sei o que ele passou, mas eu acho que ele tomou formol. Porque em 2010 eu encontrei com ele no hotel W, em Nova Jersey. Lloyd. Quando o Santos foi jogar com o Red Bull, ele está com o mesmo peso e com a mesma face. Ah, mas o Ademir, você tá estranho, velho. Mas e o cabelo de boneca? Primeiro o Portuga te apertou no Twitter. Agora você tá falando e que o cabelo. E o cabelo de boneca pintado. Permanece. Ô Quintino, eu tava naquele hotel lá no W, lá com. E o time do Santos tava lá. Pô, e o Neymar, rapaz, a gente ficava lá a madrugada inteira, o Neymar não largava o videogame. Exatamente. Videogame, tá trocando ideia com a Bruna Marquezine. Ah, é verdade. Isso porque ele se barbeou direitinho, mano. Isso porque se barbeou direitinho, o Neymar é um monstro, mano. Passou o Guatambu, mano. Isso aí, Neymar. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né, Benjamin Bach? Segundo o Ademir Quintino, eu continuo igual. É, mano. Nossa. Somos imbatíveis no videogame. Plástico. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigos. Mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. É isso aí, mano. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladoras de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, brother, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você vai olhar agora aí pra tua asa, pro seu sovaco, e não vai estar lá aquela marca de pizza nojenta, velho. Aquela rodela que pega desde o cotovelo até o umbigo. Meu Deus, que nojo. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Benja, velho, meu Deus. Pô, você precisa fazer a barba com o Bozano, Benja. Alô, brincadeira. Benjamin. A sua cara, velho, então, tá mais áspera, então, velho, do que bunda de babuíno. Então que você não faz o negócio. Bunda do quê? De babuíno. Já viu, mano? Babuíno arrasta a bunda no chão. Ué, a bunda feia, velho, de babuíno. Traga pra mim semana que vem um belo kit. Por que você não compra? Compra. Nossa! Então eu vou continuar áspero. Posso falar? Nossa, que pidão, você falando isso pra mim? Ó, eu vou falar uma coisa pra você, viu, mano? A Rê não fala tanto elogio pro Benjamin. Eu vou te dar um kit Bozano. O Bastardo vai te dar. Ele vai fazer a barba agora, Benjamin. Estúdio. Pera aí, ô Bastardo. O que você quer? Renata. A Rê, velho. A Rê é nossa amiga, velho. Mas nossa amiga. É a minha amiga, trouxa. Mas Rê é. Você pode. Porque ela gosta de mim. Vai te catar. Ó, posso falar? Ela faz mais elogio. Ela faz menos elogio do que o Ademir Quintino. Não gagueja. O Ademir Quintino elogia o Benjamin mais do que a Rê. Renata. Mas é verdade, Benja, que você tá cotando. Atenção, médicos aí, mas o Benja tá cotando Botox. Botox, é. Ele tá fazendo orçamento. Não, não tô, não. Mas você não tá fazendo orçamento? Eu tenho minha. Você fez jaqueta no dente, não? Eu tenho minha dermatologista chamada doutora Lúcia Mandel. Quer ir lá no André? Meu dermato? Quer? Quer ir lá? Não, vou na doutora Lúcia. Mandel. É, que é a esposa do meu amigo Julinho Mandel. Tá certo. Para o meu amigo André, que é o cunhado do meu amigo Marcelo. Mas Mandel. Me diz uma coisa. Pronto, e ela, já ela defendeu o Botox. Nossa, pronto, já, agora já ganhou o Botox de graça. Já ganhou o Botox. Mas é verdade. Ah, eu vou falar, viu? É verdade que você conseguiu esquema de fazer Botox pelo SUS? É isso? Pelo SUS? Botox pelo SUS, o cara pisca o olho e levanta o pé, né, velho? Eu vou dizer um negócio. Eu não fiz Botox, mas vou falar. Vai fazer. Tudo que a tecnologia propõe, que você não fique com o cara... Aí você não pode ficar ridículo. As pessoas fazem plástica, por exemplo... Fica uma coisa estranha. Cuidado, hein? Cuidado. Vai chegar lá. Mas se tem coisa que a tecnologia ajuda a nos deixar um pouco mais jovens, além da mente, por que não? O Botox você vai fazer na axila pra não ficar aquela pizza embaixo do braço. Então, aqui, ó. O homem do século XXI. Então, você fez. O homem do século XXI se cura. Fala a verdade. Vamos fazer pelo governo federal, lindinho. Meu Botox, minha vida. Fez ou não fez? O governo federal vai dar isso pra vocês, meus filhos. Ele fez Botox no sovaco, eu sabia que tinha feito. Eu sabia disso. Mas eu não vou falar. Pode ficar aquela pizza. Eu acho que você falou do SUS, deveria mesmo. Todo mundo deveria ter direito a um Botox? A melhorar. Mas você acha que o Domênico, por exemplo, ele faria uso se ele tivesse direito ao... Ah, o bolsa Botox. Mas o Domênico já fez Botox, olha os lábios carnudos dele. Opa, opa! Opa! Verdade, velho! Viado! Viado! É Domênico! Só tô falando que o Domênico tá com a boca. Nossa! Olha como você. Ô Domênico, ele falou e ainda mordeu o lábio assim. Ô Domênico! Os caras não tão levando a sério o bagulho. Olha como você não precisa esperar muito tempo. Eu, hein? Domênico! Olha, lábios canudos. Eu, hein? Ai, não fala Alê, você não pode falar Alê, seu trouxa. Mas o Vieira, cada dia que passa, ele mostra que ele cozinha linguiça com a boca. Cozinha tua orelha. Eu não imaginava que na história do Estádio 97, alguém chegaria e falava, Domênico, você tem lábios carnudos. Pior que nem eu achei que alguém... Olha, é na verdade, eu gostaria de falar... Vai te caçar, eu gostaria de dizer o seguinte, eu fiz uso do Botox. Conheci o médico. Mas por levar o estoque. É verdade. Conheci o médico, me apaixonei por ele, me apaixonei pelo médico. Por quê? Ele falou, vou fazer o Botox. Aí começou com uma sessão, Botox, Tirox, Tirox, Botox. Me apaixonei pelo médico. Quis me casar com ele. Tá certo. Esse é o Estádio 97 no oferecimento de Peugeot. Peugeot 308 Active 1.6 Flex Start com teto panorâmico e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Tem também o Peugeot 208, conhece? Com central touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante. E toda a linha 208 também está com taxa zero. Não é incrível? Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. E respeite os limites de velocidade. Olha, torcedor do Santos, sim. Você hoje liga aqui, temos aqui o Ademir Quintino, jornalista. que manja tudo de Santos Futebol Clube. Fala, Ademir. Eu vi nos destaques vocês falando do São Paulo, só queria dar dois detalhes. Diga. O primeiro, o São Paulo é soberano mesmo. Soberano em eliminações dentro de casa para times medíocres. Como esse da Colômbia, o Bragantino e a poderosa Penapolense. E outra coisa, sobre Allan Kardec. Ó, o cara veio zoando. Sobre Allan Kardec. Nossa, ele saiu do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras não saiu dele. Ih, rapaz! Isso é verdade, isso é verdade. Ô, Domênico, o cara chegou chutando a porta, aí, Domênico. Kardec, que é um baita jogador, diga-se de passagem. Mas fala a verdade. Ô, Domênico, ele saiu do Palmeiras, mas o Palmeiras não saiu dele. Porque... Deixa ele falar. É verdade, porque ele caiu ontem, ele tem razão. Mas ele tem razão. E eu vou dizer uma coisa. Vai defender como? E não tem como defender. Aliás, eu achei legal. Você ficou feliz, Kardec, cair no chão? Fiquei, achei ficou. Legal. Você deu risada, Domingos? Porque ele não preferiu o São Paulo. Então, beleza. Mas a culpa não. Você não disse que a culpa de não renovar não era do Paulo Nobre? Era, mas foi pra lá. Foi pra lá, chupa. Ô, Ademir, mas, é o seguinte, Sombra. Porque até aquele momento, a negociação foi muito mal feita e o Paulo Nobre tem culpa nisso. Mas como foi? Chupa. Ah, então tá bom. Vamos ao ouvinte que tá lá. Vai, 470-97. Olha o Asdrubal tocando. Como é que funciona, Luan? Opa, alô. Alô? Quem fala? É Antônio Carlos. Antônio Carlos? Ô, Antônio Carlos falar. Ô, Quintino, o Pelé foi internado. O Pelé tá internado de novo aí. Foi pra uma semi-intensiva. Semi-intensiva. Uma semi-intensiva. Exatamente. Lá cuidados especiais, né? É, exatamente. Uma semi-intensiva, como disse o Benja, preocupa. É, o rei, que sempre teve uma saúde de ferro. Acho que esse momento, pera, brincadeiras à parte. Hoje? Se não me falha a memória, 7-4. É isso aí. Aquela primeira cirurgia deu uma balançada, né? Exatamente. Não, inclusive, ele foi simples. Internado num retorno. Ele foi para um retorno e... É. Mas não era uma coisa simples? Aparentemente, sim. Mas o DNA, né? A data de nascimento antiga, nessa hora, atrapalha. Ele disse que tinha dores nas costas, na coluna, depois da cirurgia. Foi fazer um exame e acabou ficando por lá. Quem é que tá falando? Antônio Carlos. Antônio Carlos do quê, Antônio? Antônio do Carlos. Do Nascimento. Do Nascimento. Isso. Você há quantos anos você tem? Tenho 3.2. Oh, 3.1. Tá. Opa! Já tava querendo pôr pra cima, velho? Já tô matando 7 meses. Deixa eu te falar, você não fala de quem diminui a certidão do nascimento, porque eu sou tenho prioridade nisso, tá certo? Ai, entendi. Você cuidado com esse negócio aí. Ô, Luchinha. Inclusive, o Ademir falou que eu chamei o Neymar a filha borboleta, né? Ele deve muito pra mim, tem que me agradecer. Aliás, você depende de mim também. Eu ia até conversar com você. Vou falar, boa noite. Boa noite. Pô, Luchinha, nós somos brother, né? Sempre fomos, né? Então. Inclusive, você falou. Inclusive, eu lembro muito bem que no começo do ano você falou pra mim que não queria eu de volta no Palmeiras. Não falei. Eu tô lembrando disso aí. Não falei. Não falei. Aliás, eu gostaria muito que você voltasse no lugar desse que tá aí hoje, que é ruim, fraco. Decidor, muito fraco. E que não fica. Tá de 500 nele. E que não fica. Mas pra nós ficarmos com você no ano que vem, tem que... Tem que ter um negocinho, né? Você tem que ajudar. Tem que ajudar lá, né? Entendeu como funciona? Pode deixar, vou fazer. Vamos ou não? Vou fazer gol da televisão. Se você quiser, eu faço campanha pra trazer você de volta. Me ajuda aí, Domênico! É isso aí, ó. E o Santos também, tem que dar um lá, depois nós conversamos, depois da saudade. Acho que não tem jeito. Vamos acertar. Ademir, vamos acertar. Lá. Eu sei que vocês não estão nem aí pra coisa, mas calma lá, hein? Primeiro precisamos acertar. Nós nunca tivemos raiva um do outro, hein? Vai, segue o jogo. Ô velho, quantos anos você tem? 3.1. 31, 3.1. R 3.1. Hoje, mas agora. Não, hoje não. Como assim hoje não? Isso foi ontem, a condição do Mota vendo o jogo de São Paulo. Como assim a condição do Mota vendo o jogo ontem? Começou Nascimento e acabou Morrimento. Ah, sensacional! Olha, quase mesmo. Sensacional. Quase Morrimento. Uma hora brilhantemente. Sabe o que é mais difícil, meu? Escutar ele. Fala, rei do morre. Escutar ele mesmo, tendo um pau em mim, meu. O cara achou ruim, choveu o time de cair aí. Você é um bom, meu. O cara salvou. É, mas catou. Mas só por causa disso, acabou. Ano passado você ia ter a maior. Mas só por causa disso não pode falar mal. Pera aí. O ano passado você... Mas você pensa pequeno mesmo, né, Vieira? Vira e não grita, cacete. Mas peraí, deixa... Vira. O ano passado, presta atenção. Aê, parabéns, Vieira. Mas é que os caras me deram... Você é burro, mano. O ano passado você ia ter a maior vergonha da história do seu time. O cara te salvou. Gratidão. O cara te colocou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, disputando até pouco tempo título com o Cruzeiro. Por isso que você torce pro Grêmio. Pera um pouco, Moto, peraí. Aí o cara chegou numa semifinal. O cara chegou numa semifinal. Contra o Atlético Nacional de Medellín, que também é campeão de Libertadores. Ah, grandes porcaria. E aí perdeu nos pênaltis, que a culpa não é dele. Tá? Ele não tem culpa do Kaká ter chutado na trave, do Luiz Fabiano ter chutado na trave. Quem montou o time foi ele. Peraí, velho. Os caras são mais capazes. Aí o cara cai nos pênaltis e vem você. Vem você. Olha aqui, ó. Vem você premeditado. Por isso que você torce pro Grêmio. Deixa eu terminar. eu penso como você e torço para um time... São Paulo, São Paulo Futebol Clube. É que você é coxinha. Não, não é coxinha. Eu penso que é um torcedor do São Paulo que sobe. É isso aí, companheiro Mota. Se bobear, você nem companheiro viu o jogo. Companheiro Mota, ele é coxinha, ele é da delícia. Se bobear, você nem viu o Sombra, jogo. O Sombra não é questão de ser coxinha, é questão de assim, ó, querer tripudiar. Coxinha, entendeu? Você, e querer é. Ser, e querer oh, ser... Não, não, não, querer ser... Não gagueja, não. Vieira, para de gritar. As palavras já explicam tudo. Quem ouve o programa já entendeu tudo. É, quem realmente. Quem ouve tá do meu lado. O Mota falou que você não viu nem o jogo, senhor. E o Muricy só ganhou dois mata-matas. Você não viu nem o jogo. Só ganhou dois campeonatos com mata-mata. Quais foram? Exatamente. Eu falei com o São Caetano em 2004 e 2011 com o Santos. Ele é o rei de perder mata-mata, Muricy. Com o São Paulo ele perdeu 14. Mas ele ganhou no São Paulo. Soletrando 14. Só ganhou dois na história. Campeonato de mata-mata ele só ganhou com 2004 com o São Caetano. E 2011 com o Santos. Também é com aquele Santos, até eu de treinador ganhava. Mas, senhor Quintino, a única Libertadores que o senhor viu foi o Muricy que ganhou. É. Mas o time tava pronto. Eu vi o Neymar. Eu vi o Ganso. Eu vi o goleiro Rafael. Mas viu. Até eu de treinador ganhava aquela Libertadores. Ah, tá bom. Ah, mas essa afirmação não pode ser assim, não. A única Libertadores que o Muricy conseguiu na vida foi depois que saiu de São Paulo e foi pro Santos. Boa, diferente. Boa, obrigado. Diferente. Bom, segue o jogo. Ó, velho, qual que é o bairro que você mora aí? Então todos vocês demitiriam o Muricy, é isso? Eu não. Todos vocês estão demitindo. Uma coisa. Não, uma crua fora dessa. Mas não pode falar uma coisa. Uma coisa não tem nada a ver com. Não pode criticar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não quer dizer que ele é excepcional. Eu vou responder. Diga. Eu quero que o Muricy fique sempre no São Paulo e o xará do mano no Corinthians. Porque é só alegria. Pô, mas vocês vão ficar com o Anderson Moreira, velho? Você é um brincalhão, hein, Ademir? Você é um brincalhão, hein? Cuidado que o xará do mano pode parar, pode na descer vila. A serra, viu? Ih, rapaz! De acho que acendi uma vela de 7 dias pode agora. Pode descer a serra ou pode ir lá pra Pompeia. É mais pra fácil. É mais fácil ir pro sul, hein? Não, pra lá não. Eu contrataria o... Vai, caramba! Seu Gob, não dá pra ouvir suas declarações. Obrigado, Gob, obrigado. Elas começam em 2014 e terminam em 2015. Ô, Greminho, mortal. Fala aí, você não tá com essa bola toda pra tirar sarro do Anderson. Não era ele. Como não? Não era ele. Eu acho que Libertadores com vocês. Vocês estão mal informados. Como assim? Aqui, ó, o senhor informação. Vamos lá, então. Ademir Quintino. Quem que era o treinador de São Paulo, de Grêmio e Santos... Na Copa do Brasil. No primeiro jogo da Copa do Brasil? Isso, que foi o único, né? Anderson... Oswaldo de Oliveira. Nossa, eu pensei que você tava falando do Grêmio. Do Grêmio era o Filipão agora. E quem é que tava na... Vocês estão loucos. Não, peraí. Primeiro jogo entre Santos e Grêmio nesse semestre foi na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Quem era o técnico do Grêmio? Anderson Moreira. Ah, obrigado. Mas quanto foi o jogo? Nossa. 0-0. Então, vocês não ganharam? Como é que vocês estão comemorando? E quem é o técnico? Eu não tô comemorando. Eu tô falando que vocês contrataram essa porcaria primeiro que a gente... Exatamente, mas é o que eu tô falando. Isso aí não é... Essa porcaria foi lá e bateu em vocês. Não foi ele. Antônio Carlos, não vamos esquecer do ouvinte que está no ar. Que time você torce, Antônio Carlos? Eu torço pro Timão. Coringão, mano, Coringão. Tá certo. Ô, amigão. Oi. O Corinthians tá praticamente pronto aí pra disputar a Libertadores 2015, tá certo? Matematicamente o Corinthians ainda não tá garantido, mas tá 99% dentro. Acho que o Corinthians conquista essa vaga já no próximo jogo diante do Fluminense. Mas e aí, amigão, pensando já em 2015, o que você faria se você fosse o Mário Gobi? Se eu fosse o Mário Gobi hoje, não renovaria com o Mano, porque há um desgaste, a gente percebe que há um desgaste. Não que eu às vezes eu concordo com o Mano e concordo com o Benja. Eu acho que o Mano tem os seus prós e tem o seu contra, mas o desgaste já chega a ser um pouco grande. Se eu fosse o Bob, eu contrataria o técnico do Inter, porque ele não está bem lá também. Eu não traria o Tite de volta, conforme você disse, porque vai queimar a imagem dele. Eu acredito que ele não vai conseguir, assim, logo de imediato, repetir o sucesso que ele teve com o Corinthians naquele ano de Libertadores, de Mundial. Então eu não arriscaria queimar a imagem do Tite agora, porque a torcida, não acredito que, embora ele seja campeoníssimo no Corinthians, não vai ter essa paciência toda. Então eu traria o técnico do Inter. Mas o Guerreiro você renovaria? Também. Mas também com os pés no chão. A gente não pode negar que o Guerreiro se tornou um ídolo do Corinthians. é a única esperança que a gente tem. A gente vê os jogos, parece que quando o Guerreiro não tá, mesmo com eles ganhando, é um jogo arrastado, é um jogo que você não vê que hora que vai acontecer alguma coisa. Então eu traria, renovaria com o Guerreiro, mas com os pés no chão, e traria o Abel. É, mas quando você renova com o Guerreiro por esse valor aí, eu não gosto muito de fazer isso, mas o Mano que sempre fala essas brincadeiras aí, mas que no fundo o Mano tem razão. Quando os outros jogadores perceberam que o Guerreiro tá ganhando isso, vai inflacionar o elenco. Com certeza o próximo que vai renovar vai querer um dinheiro mesmo. Se não pagar isso pro Guerreiro, se não pagar isso pro Guerreiro, vai pagar mais pro que vier pro lugar. Mas eu concordo com o Mano o seguinte, ô Mano. Tem tantas opções assim no mercado, hein? Mas é essa hora que o Mano, quando ele fala assim, bacana, quem é que entrou no vestiário e olha, porque é o Guerreiro? É o cara do gol do Mundial, meu. É, e pô, vocês estão de brincadeira, né? O cara chegou agora e quer ter o salário do Guerreiro. O goleiro também pegou no Mundial, o meia também, o volante também. Eu discordo do seguinte, não é só porque ele fez o gol do Mundial, porque o Gabiru fez o gol do Mundial. Boa. O Guerreiro vai mostrando, desculpa, a importância dele a cada partida, Mota, do Corinthians, gente. Desculpa, exato, você foi infeliz de comparar falando, o Gabiru mundial. Com o Mineiro, né? O Mineiro fez mais é Pelé perto do Gabiru, pô. Tá louco, não, o Mineiro é Pelé perto do Gabiru. O Mineiro foi pro Chelsea. Comparando quem fez o gol do Mundial. Só fez isso, o Gabiru só fez isso também. Não, mas o Mineiro jogou muito. Você tem a manha de comparar o Gabiru com o Mineiro? Foi pro Chelsea. Você chegou, bota e fala que o Mineiro, o que o Mineiro fez na vida? O Mineiro jogou. Mas tô falando, mas você falou assim, quem fez um gol, o Mundial, o Mineiro também. Não, mas o Mineiro fez o gol e jogou muito. O Guerreiro fez o gol e joga muito. É essa a diferença. Tá jogando esse ano, porque não tinha aparecido. Como o Mano mesmo disse, não tinha aparecido. O Adriano fez gol e sumiu. O time inteiro do Corinthians depois do Mundial deu uma decaída. Mas você vê o Guerreiro, se o Corinthians perde o Guerreiro hoje, perdeu 70% do time. Em nenhum momento eu queria comparar Gabiru com o Guerreiro, muito pelo contrário. Eu acho que ele tem que ser valorizado não porque fez o gol do Mundial. O gol do Mundial faz parte da história. O Guerreiro hoje... Por tudo que ele tem feito. O Guerreiro, a gente vive uma escassez de bons jogadores. Né? Terrível. O cara hoje é um baita jogador. Em terra de cego, quem tem o olho é rei, Guerreiro é sensacional. Exato. Eu não gosto dele como pessoa, porque ele andou tirando o sarro do Santos. Quando o Santos era time pequeno e tal. Aí ele mentiu aonde? Nós temos 8 títulos nacionais reconhecidos, 3 Libertadores, 2 Mundiais, Não perde tempo discutindo com o Grêmio. Ele é um baita. Aliás, eu vou mais longe. Hoje é o melhor centroavante atuando no futebol do país. Na América do Sul, Ademir. Na América do Sul, é isso aí. Na América do Sul não tem ninguém. Então, o Corinthians, se ele não valorizar essa situação, vai perder o jogador e depois vai comprar de quem? E se você for fazer uma conta básica. Desculpa. Você for comprar hoje esse Lucas Prato que estão falando? Que é pior. Então, mas custa mais caro. Custa 4 arrasta, milhões, cara. Custa 4 milhões ou 4 milhões e meio de dólares. É grandão, pesado. Aí você vai fazer um contrato de 5 anos, mas as contas... Vai sair a mesma coisa. Talvez saia um pouco menos, mas não é uma diferença tão gritante. Não é muito, não. Olha, quanto estão pedindo pro Henrique ficar no Palmeiras? 4 milhões? É 4 milhões de dólares? Dólares? Não. Sim, não é 4 milhões de reais. Vocês estão de brincadeira. Gente, não existe mais jogador hoje. Olha, gostando ou não do cara, o Henrique, por exemplo, ele é artilheiro hoje, um dos artilheiros do Brasileirão. Tudo bem, mas pô, 4 existe, milhões de dólares? Mas não existe mais jogador de 4 milhões de reais aqui, cara. 4 milhões de reais você paga, sabe em quem? Moleque, talvez, aí, um jogador que tá vindo da Série B. Como diz meu amigo Ale Oliveira da ESPN, o Henrique é o artilheiro da perna de pau. Mas é ruim de bola. Esse teve lá na Vila, sabe quantos gols ele fez? Nenhum, né, Ademir? Zero. E na Portuguesa, você lembra ele, Ademir? Mas que lembra Henrique, gente, o papo é Guerreiro. O negócio é o seguinte, com relação ao Guerreiro, o Guerreiro é um jogador aí que hoje, no cenário nacional, eu não vou falar aqui que é o mais top, porque aí vão falar, porque você é corintiano, mas ele tá no mesmo nível aí do Barcos, ele tá no mesmo nível aí do Luiz Fabiano, tá no mesmo nível aí dos melhores aí do Marcelo Moreno. Ele tá ali, é pau a pau, também acho. Ele é melhor que o Tardelli, mano. É, dá pra jogar junto, Portuga, não é... É, eu também acho. Um pode mais pro lado ali. Os dois se completam ali, poderiam jogar juntos. Uhum. Mas eu acho que com relação aí ao Guerreiro, já diz o velho sábio, Mandela falava isso. O gol custa de novo. Quem falou? Mandela. O Mandela falava, o gol custa caro. Ele falou essa frase na época da Copa na África, né, mano? Então, velho, trazer uma incógnita que ninguém sabe se vai dar certo, é muito mais vantagem você renovar com o Guerreiro e já ter um cara ali que você sabe que é uma certeza. Mandela de Antônio Carlos, você quer fazer mais alguma pergunta pra encerrar sua participação? Sim. O Mano perguntou pra mim, né? Eu mudaria, né? Então eu falei que traria o técnico, o Abel. Queria saber, já que ele concorda que não é momento do Tite voltar, ele concorda que o Abel seria um bom nome. Olha, amigão, pra ser sincero, o Abel, eu adoro ele, gostaria de ver o Abel como técnico do Corinthians, mas hoje, no cenário real e atual, eu prefiro ainda o Luxemburgo. Eu acho que o Abel serviria como um plano B. Eu gostaria de ver o Luxemburgo, que tá motivado na carreira, é um cara que ele voltou com tudo aí, com o elenco limitado do Flamengo, ele conseguiu tirar o Flamengo de uma zona de rebaixamento. Eu traria o Luxemburgo. E você, Benjamin, preferia quem? Abel ou Luxemburgo? Hoje o Luxemburgo. Luxemburgo, tá certo. O Abel me passa uma impressão tão boa. Não, eu gosto do Abel também. Pode falar, eu conheço o Abel pessoalmente, mas é um cara nota 11 mil. É estilo Muricy. É um cara que, se você sentar 10 minutos pra conversar com o Abel Braga, verdade, você vai falar: Deus do céu, vou ligar pro cara pra ir jantar com ele amanhã. Ótimo, cara. Você conhece o Abel também, Ademir? Conheço desde a época da Ponte Preta. Era bom. Ele pegou o Adrianinho. Tô errado? Tô errado? E pendurou ele no armário do estádio Moisés do Carelli. Você tá brincando. É sério isso. Ele pendurou no armário. Olha o tamanho do Abel e do Adrianinho. O Adrianinho passou pelo Corinthians. Sim, sim. Mas eu tô errado, Quintino? Não, não. Ele é fora de série, é que ele, o Luxemburgo. Ele é um baita caráter. E tem palavra, né? Não saiu da Ponte Preta. Ô, Quintino, eu adoraria o Luxemburgo. Eu acho que o Luxemburgo ainda, taticamente, ele é monstro. É o mais completo. Mas deixa eu mandar um negócio pra você, que você conhece tudo de bastidor de Santos ali. Dependendo de quem ganhar, pode voltar o Luxemburgo? Eu acho pouco provável, só se for o candidato apoiado pelo ex-presidente Marcelo Teixeira. Quem é o candidato? Modesto Roma. Porque em 2009, o Vanderlei deu uma declaração dizendo o seguinte: eu só fico no Santos se o Marcelo ganhar. E ali ele fechou a porta. Eu só fico no Santos se o Marcelo ganhar. Mas ia ganhar o voto, porra. Foi isso mesmo. É isso aí, tá certo? E perdeu, ganhou o Luiz Álvaro. Então, com essa gestão, ele não voltaria. Tem chance. Absolutamente. Peraí, deixa eu falar uma coisa pra você. Peraí, tem uma bomba aí. Deixa eu falar, quando eu tinha restaurante lá, ele cansava de ir lá tomar chopes comigo. Quando eu tinha um restaurante lá, o. Não, mas tu gosta de manicure. Gosto bastante. Bomba, gosto de manicure. Bomba, bomba, bomba agora. Bomba. O que aconteceu? Bomba. Como assim, velho? Alguém chegou? Não, não. Eu sabia que eu ia conseguir ganhar isso aí. Eu sabia que eu ia ganhar esse quiz aqui. Quiz? É. Eu já sei quem foi. Ademir Quintino acaba de falar Corinthians. Quando for falar Mano Menezes ficar no Corinthians pro resto da vida. Ô, mano, esse bisnaga falou Corinthians, mano. Quintino. Pera aí, ô Quintino. Pô, eu gasto uma puta grana, velho. Faço a produção montar camarim. Cuidando aqui, ó. Eu só cuidando ele, pô, aqui, ó. Você vem. Dá uma pisada. Pô, enche o pedágio, balde Ademir. De leite, velho. Dá uma dessa. Mas tem volta, hein? Puta vida, viu? Tem volta. Pode deixar que tem volta. Pô, posso falar, o RG? Uma horinha de programa e já escorregou na batata aí. Tem volta, hein? Se apertar, confessa. Ah, é? É corintiano, viu? Será? Não, é verdade. Eu torço pro SCCP. Eu torço pra perder todas, sempre. O Antônio Carlos. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Continue sempre ouvindo a Energia e o Estádio, tá bom? Oi? Deixa eu falar uma coisa pra você. Se não for chupa, tudo bem. Não é chupa não. Eu vi o jogo do São Paulo ontem, também concordo com você. Diferente do Mota, que falou que o São Paulo foi horrível, o São Paulo não fez gol porque futebol é assim. É verdade. Ganhou tudo certo, porque foi bola na trave. Você viu o primeiro jogo? Calma, Mota. Primeiro jogo, não. Ah, então cala a boca. Ah, ô, juiz! Agressivo! Ô, juiz, o cara não tava falando nem com ele, juiz. Não, dele! Foi agressivo, hein? O cara tava falando com sombra. Citou meu nome, citou meu nome. Eu também gosto de você. Eu também gosto de você. Ele gosta de você. Minha opinião é pelo geral. O São Paulo foi desclassificado pelos dois jogos. Não foi só por meio tempo de ontem. Não, tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas eu acho que o São Paulo jogou muito bem ontem. Meio tempo. Porque o futebol é de ganhar. No primeiro tempo, o São Paulo jogou bem. Antônio Carlos, parabéns pela sua lucidez. Ponderado. Pela sua ponderação. É. Parabéns. É. Sombra. E desculpa o Mota aí. E digo mais, Antônio Carlos. Você, sei que você é corintiano, mas olha, poucas vezes eu ouço um ouvinte tão lúcido. Aham. Ah, mas todo corintiano é lúcido. Fico feliz de ouvir uma opinião como a sua. Não, eu vi o jogo ontem e até o Casagrande falou assim: olha, normalmente quando a gente está em campo, neste momento, é a hora que a gente fala assim: não, a qualquer momento nós vamos tomar um gol. É verdade. Casagrande falou isso na narração ontem. E eu queria falar, cara, diga. Eu não sei como eu consegui ligar hoje. É a primeira vez que eu estou ligando. Um negócio é extremamente difícil. Muito difícil. Obrigado. Pô. E eu ficava muito até com a pulga atrás da orelha. Falei, caramba, não é possível. Eu estou ligando, chama, cai a ligação, sou da culpada e eu não consigo falar. Fiquei um pouco triste que eu não consigo ligar. Na semana eu tenho o estádio pro Corinthians, né? Mas é um prazer estar falando com vocês, né? Obrigado. E é isso, vocês são sensacionais. Uma dica aí, cara. Participa do leilão do Estádio 97 essa semana. Sim, a gente tá pedindo. Essa semana é o Leite em Pó, né? Sim. Faça lá a sua doação, o seu lance. Se você não ganhar pelo maior lance, de repente pode ganhar no sorteio e ser estranho no ninho. Vou tentar sim. Tá bom. Posso fazer um merchan aí? Manda. Deve. A HDI é de bate-pronto. Você ganhou uma bolsa térmica da HDI. Só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou o kit Bozano, parabéns. E eu queria mandar uns abraços aí para os colegas meus. Manda. Aqui. Ah, tem outra coisa que eu tava esquecendo. Como o pessoal tava aí meio agitado, o Benjamin, na hora do bairro aí, eu não acabei falando o meu bairro. Eu quis falar, mas tem... Faz parte do ritual. Juntou Vieira, Mota... Não dá, eu não falei nada. Cara, urram, fala. Mas o Vieira pode tá falar no o bairro? Pode. Sim. É Vila Caraguatá. Era melhor não ter falado. Vila Caraguatá. Mas isso aí, não, Caraguatá, não ouvi nada. É melhor não ter falado nada. Então. Não, eu não ouvi nada. Era melhor. Tem nove caras aqui hoje, não ouvi nada. Vila o quê? Caraguatá. Caraguatá perto de Santos, não é? Vila Caraguatá. Pega o cotovelo. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Se é o que eu conheço, é na Zona Sul. É bem Zona Sul ali. É. Perto do Jardim Clímax lá. É o quê? É isso mesmo. Tem uma gritaria hoje, velho. Hoje nesse programa aqui tem recorde de público, velho. É verdade. Não tem microfone pra tanta gente. Aí junto o Vieira, o Bota, eles burram. Ô, Antônio. Oi. Boa noite pra você, tudo de bom. Olha, muito obrigado e tudo de bom pra vocês também. Valeu, cara, obrigado. Nada, tchau. Tchau. Ô Benja, vamos falar da Hello Food? E na sequência temos muitas mensagens. O que tem de pergunta do Santos aqui não é mole não, hein? Tá bom, né? Inclusive quando vamos fazer um posto da Previdência Social na frente da vila. Não, para com isso. Para com isso. Não, respeita aí. O velho, o tiozão, ele vai lá, saca a aposentadoria, depois entra no estádio. Fica lá 10 minutos, mija na calça e sai. Dúvidas de aposentadoria, mano? Eu moro em Cubatão, do lado de Santos. Aí, mano. Nossa, velho. Ele trouxe muitos abraços pra você, cara, viu, mano? Da galera de Cubatão. Aquele, lá. Como é que chama aquele cara lá do Mortal Kombat? Tem quatro braços, velho? Não lembro. Ó, velho, na boa, mano. Ó, um dia respirando o ar de Cubatão equivale a 10 fumando em São Paulo, velho. Nossa. Olha só, amigo. Hello. A quinta-feira chegou, amigo, e o Black Friday é amanhã. Nossa, Benji, o cara acorda com dor nas costas e fala, nossa, que é isso? Você vai ver no espelho que tem uma mão saindo. É o Goro, mano. Após que hoje, Goro, amigo, Goro, você já tá economizando aquela grana, né? Hello. Então, economize mais pedindo comida pelo Hello Food. O Hello Food está com uma promoção excelente para você comer bem e pagar pouco. Afinal, amigo, você precisa estar preparado para aproveitar todas as ofertas da Black Friday. Por isso, hoje, quinta-feira, o Hello Food vai dar R$20 de desconto para quem fizer um pedido acima de R$40. Isso mesmo. É só acessar o aplicativo do Hello Food. Se você não tem ainda, baixa, é de graça, não paga nada. Escolha a comida e coloque o código. Anota o código aí. Hello Black 20. Anotou aí? Hello Black e o número 20. Aí é só pedir, mas é só para pagamento online, hein? Então, amigo, confira se o restaurante escolhido aceita esse tipo de pagamento e manda bala. Acesse o aplicativo do Hello Food e aproveite esse desconto que é incrível. Deu fome? Dá um hello, zombinha! Diga, RG. Quintino, duas perguntinhas rápidas. Uma com relação à galera aqui, quase a mesma coisa, mesma pergunta. Agora virou moda, arena, estádio, essas coisas todas. Com relação ao Santos, estádio, isso é um sonho de padaria? Ou não? Ou pode vir a ser realidade? E a outra, tomamos um chapéu ou não de 40 milhões na transação do Neymar? A primeira, arena pra quê se o torcedor do Santos só fica enchendo o saco na rede social e não vai pro estádio? Isso é verdade. Média, uma das torcidas mais críticas. Média de 5 mil pagantes, então, é duro, hein? Hoje é uma utopia. Vai sobrar o Pacaembu aí? Então é fazer algo no Pacaembu. Usa o Pacaembu. E usa o próprio da Municipalidade Paulista. Sobre o torcedor santista do INSS aí que o Mano falou? Ai. Olha lá, hein? Ih, rapaz. Não, inclusive, nós estamos aguardando os torcedores do SCCP, que nós vamos comprar com o dinheiro do INSS chinelo, camisa, bermuda, pro torcedor do SCCP com dinheiro do governo, né? Já que o governo deu um estádio, né, caiu no colo, o BNDES, então nós vamos ajudar o torcedor a colocar o seu vestuário. Por favor, compareçam à vila, que com o dinheiro do INPS nós vamos comprar a roupa pro torcedor do SCCP. Companheiro Demi, para de tentar se meter no meu negócio. Esse negócio é meu. Nessa briga das torcidas aí, outro. Demorou acho que 5 minutos pra tentar formar um negócio pra zoar o torcedor do Corinthians. Mas o negócio é o seguinte. Sombra, não adianta o torcedor foi do bem, Santos. Foi não, bem demais. Eu vou te falar com dados o porquê tanto faz a Vila não, tá mas não demora. Vai ser monólogo. Mas não demorem, então, pelo amor de Deus. É simples assim. O negócio é o seguinte, Sombra. A Vila com 2 mil pessoas ou com 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, aqui não cabe na Vila esse número. Mas se tivesse a possibilidade de caber 40 mil pessoas na Vila, o Santos também ia arrecadar 1, 2, 3 mil reais por jogo. Porque maior de 65 anos não paga. Entendi. É verdade, então tanto faz, velho. Ademir, tem pergunta chegando através do Santos. Só pra ele responder. Você não respondeu do Neymar. Só pra vamos lá, as duas. A primeira foi da Arena e a Neymar. Tomamos ou não um balão de 40 milhões na negociação do Neymar? Foram valores que o Santos pagou de forma surreal. Vai ser difícil recuperar metade desse dinheiro. Não, pagou não, do Neymar. Não, não, tá, tá falando do Neymar. Negociação do Neymar. Nós tomamos. Ele tá falando do Damião. Do Neymar? É. Infelizmente, a diretoria santista tomou um chapéu do mecânico da CET. O pai do Neymar é mecânico da Companhia de Engenharia e Tráfico de Santos. Ô, Quintino, explica aí, porque. Pois não. Tem um torcedor querendo saber quem é o Ademir Quintino. Você é jornalista? Você tem alguma ligação direta com o Santos? Explica para as pessoas. Vamos lá. Vou tentar ser breve. Eu sou formado pela Universidade Católica de Santos em 2000. Eu tentei ser jogador de futebol, joguei no Jabaquara e disputei uma Taça São Paulo pelo São Paulo. Em 94, São Paulo perdeu... 94 ou 95, eu já nem lembro mais o ano. Perdeu pro Guarani no Pacaembu, eu era banco do Pavão. Então pra você ver como eu era ruim. Eu consegui ser banco de um cara de um Pavão. Era banco do Pavão? Que fagem, Ademir. Mas o Pavão era bom. Só que ele era muito pequenininho. 1,40m, né? Não, acho que não. A minha altura. Não, brincando. Acho que era 1,64m. Então é mais alto que eu. É. Bem mais alto. Bem mais alto. É um gigante o Pavão. A minha grande frustração foi eu nunca ter passado nas peneiras do Santos. Aí eu queria continuar no futebol, fui fazer jornalismo e comecei no rádio lá em Santos mesmo com o Paulo Alberto. E em 2006, eu vim trabalhar na Rádio Capital com o Fiore Giliotti, Doni Vieira, que tá na Rádio Globo, esse pessoal. Daí que eu te conheço. Exatamente. Daí que a gente se conhece. E em 2007, eu fui trabalhar com o Alexandre Barros, que cobra a equipe líder. E Portuguesa. Cobra a Portuguesa, e eu tô com o Alexandre desde 2007. Já se vão aí 7 ou 8 anos. Mas você não tem nenhuma ligação com o Santos? Não, tenho, e eu vou te explicar. Primeiro que eu sou, ao contrário da grande maioria da crônica, eu assumi que sou santista... Eu sou do signo de peixe, tenho o Santos no meu sobrenome, então não dava pra torcer pra outro time. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu já perdi até emprego de assessoria de imprensa em clube aqui de São Paulo, porque sou declaradamente santista. Eu fui contratado num dia por um clube. Depois eu falo pra vocês fora do aquário. Fala agora, qual é o problema? Portuguesa. E... escapou de uma boa, né? Ainda bem que você não ainda foi. Ainda bem que você não foi. O salário era bom, ali não tem gente séria. Mas porque o cara se declarou que era santista, o cara... O presidente soube que... Soube que eu era santista e não assinou a qual foi a carteira. O Manel, pô. Da Lupa. Manel, da Lupa. Da Lupa. É lógico, só teve ele de presidente. Mas aí, fala. E em 2008 eu criei um blog, só fala do Santos. E aquilo foi pegando identidade e teve alguns furos de reportagem no blog, que a grande imprensa não tinha dado, eu dei. Aí foi criando essa identidade, hoje eu tenho um público diário de 20 mil visitas no blog. Legal, cai, no, cai no final de semana e feriado, tem que ser sincero. Ah, morreram mesmo. E... Não, não morreu, não morreu. Não, isso pessoal vai perdendo, de internet. É porque às vezes o hospital não tem Wi-Fi. Eu queria essa identificação, eu sou sócio do Santos. Uhum. Não fui candidato ao conselho agora porque eu não queria apoiar nenhum dos candidatos. E alguns até da crônica, o próprio Fábio Sormani brinca muito, fala que eu sou o senhor Santos. Então criou essa identidade, por isso que eu evito de falar o nome do rival. É claro que nas transmissões pela equipe líder eu tenho que falar o nome do rival, não tem jeito. Claro. E aí ia ser antiprofissional, mas num ambiente aqui descontraído, eu não falo, no meu blog eu não escrevo esse palavrão, que é o time da Itaquera, não escrevo esse palavrão. Mas aqui você falou. Muito bom, Ademir, palavrão. E escapou. Você falou mais de uma vez, viu? Não, você falou do Adrianinho também. Quando escapa só uma vez, ou o máximo de vez. Cuidado com a resposta, velho. Sobre esse assunto específico já escapou essa. E vou fazer um desafio aqui, não vai escapar mais nenhuma até o fim do programa. Olha aí, mano. Fala de Ademir, novo. Tem muitos ouvintes fazendo pergunta aqui pra ti. O Gustavo, que tem um sobrenome um tanto diferente, Gustavo Droga. Ele que beleza. Foi... É verdade. Que beleza, hein? Sou santista, estou tentando ligar aí. Queria perguntar para o Ademir qual o nome de técnico ele gostaria de pro Peixe no ano que vem. Eu acho que tá na hora de a gente parar de inventar a roda. É só Luxemburgo, é só Leão, é só Muricy. Eu sou fã do trabalho do Cristóvão Buarque. Eu acho que ele tem uma leitura de jogo. Cristóvão Borges. Borges. Eu tô até mudando. Cristóvão Buarque é o ministro da educação do PDT. Já tô trocando de Cristóvão. Mas o Cristóvão do Fluminense, eu acho que ele tem uma leitura de jogo muito boa no intervalo, na hora de mexer. O RG gosta mesmo. E eu gostaria de ver esse rapaz trabalhando no Santos. Não adianta, porque se a gente parar pra pensar, Dorival, Doriva... O Domênico gosta muito do Dorival. Eu pensei... O Dorival é treinador pra segunda divisão, velho. Pô, ele derrubou um monte de time pra segunda, velho. Mas se caiu o Palmeiras vai ser... Ele derrubou dois. Só um minuto, Vieira. Deixa o Ademir concluir. Então, Cristóvão. Tá certo. O Cristiano... Cuca, não. O Cristiano Lemos sabe... Não. Só, desculpa, Sombra. Teve lá em 2008, foi, chorou lá no vestiário e tudo. Ele mas hoje, hoje, não? Não. Ele tem um problema sério, Cuca. Não sei se melhorou. Ele é maravilhoso como treinador, mas ele é muito passional. Em 2009, lá no vestiário do Santos, depois de uma derrota para o Goiás, ele chorou copiosamente. Não, mas aí depois ele foi pegando um mais tarimbo ou não? Não, deixa ele na China. Lá. O Cristiano Lemos, ele pergunta para você qual candidato você acha mais preparado para assumir o Santos. Eu não quero falar o nome de candidato, porque vai dar a sensação de que eu tô apoiando o A, B, C. Eu já, já tomei tanta porrada, porque ficou durante um mês o blog de um candidato no... Ficou o banner no meu blog de um candidato. Aí, nego, achou que você mas tá... só que é o seguinte, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso pagar a pensão do meu filho, que mora em Campinas. Certo. Eu preciso me sustentar, eu preciso pagar a prestação do carro. Então, se os outros candidatos quiserem fazer anúncio no meu blog, tá aberto. E ficou, durante um mês, um banner de um determinado candidato. Eu, particularmente, gosto de proposta de dois candidatos. Eu vou deixar para o sócio essa bomba aí que é escolher o presidente do Santos. Eu não vou me manifestar em termos de nomes. Você costuma ouvir o Estádio 97 ou pouco? Eu escuto pouco, não vou mentir para você. Você já ouviu algumas declarações? Temos um integrante aqui que adora a cidade de Santos. Ele não torce pro Santos, mas ele adora a cidade de Santos. Sim, sim, sim. Você já ouviu essas declarações? Já. Diversas e Cubatão vezes. Também. Ele gosta muito de Cubatão. Eu percebi. Você percebeu, ele ama Cubatão. Eu percebi. Você percebeu, né? Só faltou ele falar que a CETESB de São Paulo é melhor do que a da Baixada Santista. Mas posso falar, quando ele vai pra praia, quando ele passa por Cubatão, ele vai com aquela roupa do Breaking Bad, sabe? Gente, que o cara faz... É que eu não me senti à vontade, Sombra. E você sabe, né, Ademir? Você de vez em quando pega o final de semana, você quer tomar um sol lá, você vai pro canal 2 ali, que é o canal da Vila Belmiro e tudo mais. É, sempre fico por ali. Então, aí tá, velho. Por exemplo, Litoral Norte, cara, quando tem aí, às vezes, promoção de verão, Sombra, tem aquelas meninas aí que passam com aquele borrifador de protetor, não vou falar nome aqui pra não fazer jabá pra ninguém. Ah, ninguém, que beleza. Boa. Programa bom, tem que ter merchan. Ah, fica aquele, como se fosse aquele... um barril, como se fosse de chope atrás, assim, nas costas, borrifando protetor em todo mundo, assim, ó. No, sabe, igual aqueles caras que querem espantar mosquito da dengue, aquele bagulho, é em Santos, um pulverizador. Sombra. Um pulverizador. Como é que é em Santos, mano? Em Santos, velho. Essa menininha, ao invés de estar com a marca do protetor solar, ela vem com aquele tubo de vodobo, tá ligado? Então você abre o braço assim, mano, ela vem pulverizando pomada de micose em você, velho. É verdade. Ah, a vodobo agradece. Você acabou de fazer o merchan, velho? Mas tinha que falar, mano. Tá bom, hein? Eu duvido. Você vai frequentemente pra Santos? Quase todos os dias. Você não tem nenhum bicho geográfico aí? Isso não existe lá. Ah, não, imagina. É visível olho nu. Você olha na areia assim, tem lá um bicho de 18 mas ele tá falando isso agora que é riquinho e vai lá pro litoral norte. Mas quando era a pranchinha de isopor, pergunta onde ele frequentava. Mas eu nunca ia pra Santos. Litoral sul, eu adoro. Guarujá e Praia Grande. A pergunta que não quer calar, mas torcedor do SCCP fica rico e tem rico? Tem. Não, acho que tem. Tem dois ali no canto, ó. Eu sou pobre e honrado. O canto é rico, hein? Ô, Quintino, a pior derrota da tua vida no Correria, do Santos foi o 7-1 pro Corinthians? Não. Fala a verdade. Não, porque aquilo lá tava na gaveta, com todo o respeito. Eu vou explicar rápido. Os caras entregaram. O negócio é o seguinte, se reuniram, não vou citar o nome de jogador, porque eu vou tomar até processo, mas se reuniram 5 jogadores na antevéspera do jogo e falaram pra derrubar o Nelson Batista, vamos tomar de 4. Só que o 4 virou 7. Sim. Mas era. Eles entraram com 50 segundos de jogo. Eu trabalhei nesse jogo. Tava na cara. 50 segundos de jogo já tava 1-0 pro SCCP. A maior derrota que eu vi, eu comprei o Santos desde 78. Barcelona? Não. Por incrível que pareça, eu vou ter que dar a mão à palmatória. Assim, eles vão vibrar aqui do meu lado direito, vão ter um orgasmo, mas a pior derrota pra mim foi na semifinal, lá na Vila Belmiro, pela Libertadores da América, na semifinal da Libertadores. Aquele gol do Sheik nunca mais vai fazer um gol daquele. Pra mim foi a pior derrota da história. Então chupa. Vem aqui perto que a gente quer ter um orgasmo pertinho de você. Ô Quintino, você chegou aí pro Japão aquela vez que o Santos foi jogar lá? Foi. Ah, então chupa. Então vem que tem outro orgasmo. Tem mais mensagens aqui do Jurandir Silva. Desgraça. O Jurandir pergunta, boa tarde. Já falou, pô. Pra vocês, quem cai primeiro? O Palmeiras ou a bola que o Kardec bateu no pênalti? A bola, essa foi boa, a bola que o Kardec bateu chegou lá em Cubatão, tá lá em casa. O Frank Lima, nossa, esse Vieira é gaúcho mesmo. Falar da boca do Domênico, vai te catar, louco. Frank, você chama Frank, velho. Olha, para. O Maurício. Maurício. É. O Maurício tem? Esse Vieira é um sommelier de pipi. É, sim. Eu sou o sommelier de uma véia. É o sommelier de uma véia, você. Melhor Vieira. Falou que você é especialista em fimose, o cara aí. Você analisa o fimose dos outros. Do Vieira até hoje. O Fernando. Esse é meio frutado, ele fala. Tá imitando o Mano, porque o Mano já falou isso. Fernando Sabes Ferreira. Ô, Sabes. Ele fala chupa sombra. Fazer o quê? O Thiago Melo, olá pessoal, sou sócio do Peixe, gostaria de saber o que o Quintino acha do programa Sócio Rei. Pra mim é um programa que não trata o torcedor como deveria. Eu acho que ele não é de todo ruim, mas também dizer que é bom, não. Ele precisa de ajustes, eu penso dessa forma, mas eu não manteria essa empresa se presidente do Santos fosse pro próximo triênio. Eu acho que o próximo presidente que assumir tem que rever isso aí. E só sobre o que disse o Mano, eu tenho uma frase que eu publico sempre no Twitter, todo final de semana. O Santos às vezes me decepciona. O SCCP jamais. Jamais, tá certo. Eu vi em 2012 lá, chupa. O Renato. E meu time foi pro Japão e ganhou, viu? Olha, claro, bateram num time que jogava com 11 lá atrás e o campeão da Champions, velho. Claro. Campeão da Champions, igual então, o Barcelona foi em 2011. Olha, o macumbeiro de vocês era bom, porque se fosse o Barcelona, vocês iam tomar uma traulitada ou o Bayern que ia dar dó, viu? Conta como foi a tragédia lá. Você assistiu os dois jogos ou você chegou só pra final? Trabalhei nos dois jogos. E que você achou? Eu trabalho pela rádio Terra de... Aproveitando, porque o Japão é uma viagem longe, 26 caramba. Horas. Nós fomos tal. Agora, a volta pra quem toma um chocolate desse é muito pior, nossa, assim. Deve. Parece que não chega. Deve demorar umas. Olha, porque pra gente horas. A volta foi super rápida. É. Parece ser uma ponte aérea Rio-São Paulo. Você voltou com o elenco? Não. Você chorou? Eu não. Fala a verdade. Não. E o que você achou depois de saber depois? Que o Neymar tava vendido? Na hora não, só o depois. Quintino. Pois não. O que você achou depois daquela revelação que o Neymar já estaria ali vendido pro Barcelona? Ah, aquilo foi... O que você achou? Você achou... Ah, aquilo foi antiético, antiprofissional. Mas eu conheço o Neymar de perto, eu tenho convicção de que ele não se mete nessas coisas. Quem faz tudo isso é o pai dele. E o Neymar gosta muito de você. O Neymar gosta muito de você, né, Neymar? Mas graças a Deus. Ele não sabia. Ele, Neymar. Não, sabia. Mas não foi isso que fez o Santos perder? Não, qualquer time que entrasse aquele dia... Ah, sem dúvida. Lá no estádio de Yokohama, iria tomar um vareio. Sem o Barcelona foi um dos melhores times que... Da história. Nos últimos 100 anos que o futebol já viu. Então qualquer time que entrasse ali, era igual o Flamengo de 81. Se entrasse em campo, era caixão. Ô, Quintino, aquele Barcelona... É o maior time que eu vi jogar na vida. Eu também concordo contigo. O que eu vi jogar foi aquele. O Renato, ele escreve dizendo... E o Guardiola disse que foi o melhor jogo do Barcelona foi aquele com o Santos. Só um detalhe. Uma vez eu perguntei pro Tite se a final fosse, em vez de Corinthians e Chelsea, fosse Corinthians e aquele Barcelona. Ele falou, não ganharia. Não ganhava ninguém. Era outro esquema, né? O Renato escreve dizendo... Primeiramente, Ademir, parabéns pelos 1000 jogos que você cobriu do Santos. Me inspiro em pessoas assim para estudar jornalismo e trabalhar com esporte. Obrigado, Renato. Queria saber de você, qual a pior contratação se foi do Santos, se é o Leandro e o Damião? Não. Rodrigo Tabata. E não sabemos aonde foi parar o dinheiro. Saiu por empréstimo e não voltou depois de definitivo. Rodrigo Tabata. Quem era o presidente? Mas quando ele veio, custou 40 milhões? Não custou esse valor, mas... Não. Foi uma das contratações mais caras, porque ele tinha arrebentado no Goiás. É. Cadê o dinheiro do Tabata que foi pra Turquia? Mas e o Baez Errado? Você lembra dessa, Ademir? Lembro, eu tava começando no rádio. O Baez Errado foi bom também. Eram dois irmãos e contrataram o outro. Errado. Qual foi a minha maior decepção com relação ao Santos Futebol Clube? Sabe qual foi? Qual, Regi? Ver, tem que aguentar Antônio Carlos botando a camisa 10. Ah, essa Santos. Foi dura, viu? Ah, essa foi dose, hein? Se despediu com a camisa 10 de zagueiro. Como é que podem e apanhando fazer... o Fluminense na Vila. Como é que podem fazer feio, um negócio sei. Desse, cara? Camisa não. 10 no não, Antônio Carlos. É... Foi o pô, fechou. Foi pra fechou. Isso aí, porque ele é muito amigo. É porque é amigo. É amigo, né? Fica é. Gente boa. Ah, e depois foi ser gerente de... do SCCP. Para o mundo que eu quero descer. É. Cristiano pergunta... Ademir, o que, que você acha sobre o Santos assumir o comando do estádio do Pacaembu? Já disse aqui, eu acho uma boa. Agora, desde que seja através de parceiros. Porque o Pacaembu tem parte ali que é tombado, você não pode mexer. Então, se tiver uma parceria que faça isso e o Santos explore com os jogos, que a Vila Belmiro... O Santos é muito maior do que a cidade, maior do que a Vila. Tem que parar do torcedor santista ficar nessa bobagem. É o Santos é de Santos, o Santos é de São Paulo, o Santos é do mundo. Então, eu sou a favor de que faça uma reforma no Pacaembu e o Santos explore, porque o São Paulo tem o Morumbi, o SCCP tem a arena doada pelo BNDES, o Palmeiras tem a arena que vai pagar, não sei como, acho que vai. 1,2 bilhão? A primeira do carnê vem esse ano que vem. Tá bom, quanto que era a primeira parcela, mano? Não, com isso tem que pagar no primeiro ano 100 milhões. Isso aí é arrecada com name rights. Nossa, até hoje. Já saiu, o Papai Noel vai trazer. Eu queria perguntar pro Ademir, cara. Vamos lá, tá querendo um company. Mas peraí, só uma pergunta. Só terminar aqui essa leva de ouvintes, você já vai perguntar. Tá bom. O Maris, famoso Mar Moriva do Twitter, pergunta pro Ademir, retrocesso é o Pérez ou o Modesto? Já disse que eu não vou citar nome de candidato. Não vai citar nomes. Não. O Nilcinho, santista, velha guarda do estádio, por favor, peça ao Ademir dizer quais dos candidatos têm as propostas mais malucas. E se ele... Olha, ele não vai responder, mas a pergunta está feita. E se ele também tem medo do rolo vencer e transformar o Santos na subsede da torcida jovem? E manda um mano pro chupa, chupa pro mano. Não tenho medo do rolo vencer. O rolo é o... Ele é suplente de vereador em Santos, Orlando Rolo. E é um dos candidatos das 5 chapas. A irmã dele tá junto com ele ou não? Quem? A irmã dele. Como que chama, mano? Como é que chama o nome da irmã, mano? Aquela se vier, mas... Como que chama, mano, a irmã? Você gostaria de conhecer a irmã dele? Não, irmão? Não. Essa não. Não, mas rolo é sobrenome, não é prenome. Ah, não. Tá certo. E eu não... Mas ele é da torcida organizada? Ele veio oriundo da torcida jovem. O Paulo Nobre um dia não foi de torcida organizada? Dos dois últimos presidentes do Palmeiras. O Andrés também não foi? O Andrés também. Ele é o fundador da Pavilhão 9. Verdade, olha aí. O Bruno Silva, gostaria de saber onde foi parar o dinheiro da molecada, incluindo Neymar, Ganso, entre outros. Ficou no fluxo de caixa. Que fluxo é esse, hein? O Cleiton Porfírio, então o nome do Corinthians o cara não fala, é do Palmeiras, São Paulo fala, depois ainda vem falar que não existem os antes? Que piada, que vai existe. Corinthians. Mas ele falou já falou. Eu já expliquei, eu estudei em colégio particular, não vou falar esse nome. Ai. Nossa. Ó, eu gostaria de perguntar, véio. Sombrar, sabe o quê? Tá batendo na cara e a cara de bisnaga do mano ali, velho. É, inclusive o Eliezer aqui mandou um tweet aqui bem legal, eu não sei se procede. Lê aí, Domenico. Deixa eu ver, qual? O Eliezer. Eliezer. Onde tá o Eliezer? Aqui, ó, tá aqui, ó. Onde tá o Eliezer? Quem é ele? Eliezer. Não dá pra ler isso. Dá sim, lógico que dá. Ele fala a sílaba tônica. Não dá. E dá início à cidade onde eu moro. Então, lê aí, Domenico. Batão, palavra de origem indígena, onde o termo batão significa do mundo. Ah, entendi. É longe pra caramba. Mas o Ademir. Ele demorou 50 minutos pra fazer essa piada. E quando você volta, ele com o batão é o quê? Quando você vai com o batão, quando você volta. Aí não dá pra passar, velho. Mas, Ademir, por que o Santista ele tem o sotaque de carioca? Essa é uma dúvida que eu tenho. Que nem que você passa no. Porque é o sonho dele, mano. Ali. Tem um mini corcovado ali, tem um mini corcovado em Santos ali, não tem lá em cima? Ali, brincadeira, um morro desmoronado ali, você vai falar de mini ali, mano, porque não, é o sonho deles. Em Cubatão. É o sonho deles, mano. Em Cubatão, tem o Cristo em Cubatão. É em Santos. É o sonho deles, ser Cubatão. Carioca, o Cristo em Cubatão. Não, o Cristo em Cubatão. É na, quase na divisa com o Santos. E é verdade que já andou o Cristo ali é tentando fugir de lá? O Cristo marcha! O Cristo meteu marcha, lá, mano! O Cristo lá tá com as mãos pra cima, em vez de lado, assim. Sombrar, a estátua do Cristo em Cubatão, ela se move 5 metros por ano. Mano. Até em 2100 ele tá... O Cristo deu pinote! Estamos recebendo talvez, aqui... Talvez o Beja esteja falando da Nossa Senhora do Monte Serra, um dos picos mais... É padroeira de Santos. É que o Benja não tem nada de sabe nada de Santo. Bom, Benja em Santos, velho. Eu perguntei. É lá, naquele morro lá. É naquele morro. Estádio 97, hoje recebendo. Você não conhece tudo? Conheço o GPS? Ah, As ruas, sim. É que lá não conheço pega. Ah, monumento. As ruas, sim, a cidade, não. Os monumentos, lá não. Pega, lá não pega o GPS. Estádio 97, hoje recebendo Ademir Quintino, jornalista, sabe muito de Santos, é santista. O Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. Grupo S Vitória, Estádio 97 agora. Mano, vai falar de ticket alimentação. E você? É, você quer ouvir o pessoal? O Portuga? Portuga. É verdade que hoje veio o Raul Seixas zoar o São Paulo? Trouxe o Raul dos Céus para cantar sobre a eliminação de ontem no São Paulo. Que sacanagem. É uma musiquinha que muitos vão lembrar, uma música bem animada. Toca Raul. Mas antes o Mano vai falar do ticket alimentação, né, Mano? Opa, com certeza, Sombra. É, amigão, o ano voou e tá quase no final. E você? Já decidiu que vai dar de presente de Natal pros seus colaboradores? Ainda não? Pô, cara, não vacila, velho. A garotada chegou com tudo e mudou a forma de se relacionar com o mercado. Agora, criatividade e inovação são essenciais na hora de motivar os seus funcionários. E é claro, conquistar aqueles novos talentos. Quer marcar um golaço, um gol de placa, velho? Então contrate o Ticket Alimentação de Natal, o cartão que dá liberdade de escolha para todos os seus colaboradores. Garante que a galera possa escolher onde, quando e como vai fazer as compras de Natal. E ainda facilita os processos aí na sua empresa. E não é só isso não, hein, amigão? Ó, é ridículo, né, Domingo? Na boa, que nem o Zé aqui da rádio. Velho, o Zé, ele deu aquela cesta de Natal, tá cheio de molho de tomate, saco pra fazer purê lá, aquele em pó, sabe? Aqueles panetone duro. Meu Deus, Zé, Zé, vá pro inferno, vá pro raio que o parta, velho. Tem que contratar o ticket de alimentação de Natal. Domênico Gato, não é só isso não, hein? Esse ano tem uma baita novidade pra você, empresário. Se liga só. A sua empresa pode contratar o ticket de alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros, cara. É isso mesmo, hein? Em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E aproveita o frete que é grátis, hein, amigão? Curtiu? Então acessa aí, tanatal.com.br. Vou repetir, hein? tanatal.com.br e mude o jeito de motivar os seus colaboradores. É bacana, hein, velho? Vai ficar dependendo daqueles panetone duro, saco de lentilha, ervilha, milho. Meu Deus do céu. O que você faz com milho numa ceia de Natal, Sombra? Como que é? Você come. Essa cesta de Natal, mas é verdade, essa cesta de Natal galinha. Que as empresas gostam de dar por aí, velho. É verdade, velho. Dá pra galinha. É milho, tá certo? Aquela latinha de milho. As pessoas lata comem de milho. Ervilho. As pessoas comem ervilho. Frutas cristalizadas. Frutinhas malditas. Meu Deus do céu. São frutinhas malditas. Essas cestas de Natais aí, não, ó. Não dá. Não prestam, velho. Não, mas não é. Contrate o ticket de alimentação de Natal, que é muito mais legal. Você compra o que você quer. Tá certo, esse é o Estádio 97, também no oferecimento da BV Financeira. Acorda, narigudo, vai. Olha só, amigão, você já conhece o Credit Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue, 3003-7888. 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credit Casa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios pra você. Liga aí, 3284-7097. Vamos aos ouvintes. Tem torcida, hein? Tem torcida Peugeot Estádio 97 pra São Paulo e Figueirense, domingo no Morumbi. Torcedor que quiser ir tem que dizer: eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Ouvintes que vem agora no oferecimento do Outback. No Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Vamos aos ouvintes. Vai tocar o Asdrúbal, Dodô. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Rafael Caetano Mindorance. Rafael Caetano Mindorance. Fala em Caetano, lembra? Um mês e pouco atrás eu falei que o Rodrigo Caetano vai sair do Vasco e vem pro Palmeiras. Já saiu do Vasco. Hoje ele se desligou do Vasco. É. Que beleza. Ô, meu velho, quantos anos você tem, hein? 27. RG número 2. 2.7. Hoje, RG. Hoje? Quinta-feira. É, Boca e River daqui a pouco, RG, pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar, eu fico surpreso com cada pessoa, viu, Domingo? Ah, o que que aconteceu? Esse cara que é muito inguibidiorance, velho. Ah, não! Ô, Quintino, muita gente perguntando, mas é rápido, sem comentar. Ah. Quem classifica, quem pega as vagas para Libertadores? Rápido. Além do Cruzeiro, São Paulo e SCCP. Ah, é. Ademir Quintino maravilhoso. Que beleza, que orgulho, Ademir Quintino. Pois é, esse aí gosta de mim, viu? Eu adoro o seu, você é maravilhoso, Ademir. É, você tá rico, hein? Até, bastante, milionário. Até onde é verdade? Tá atrasado, não tá atrasado? Essa porra de salário, de direito de imagem. Um fala 3 dias, o outro fala 3 meses. O Edu Dracena falou, são dois direitos de imagem dois e um meses. Na carteira. É isso que tá atrasado. Dois... Não pode é na carteira, né? Dois direitos e um na carteira. Se der 3 na carteira, o cara pode sair. Você acredita que se o Palmeiras oferecer um pichulé na última rodada contra o Vitória, dar uma animada na galera, não tem jeito, Ademir? Mas aí vai ter que vender a arena que construíram pra dar dinheiro, porque o negócio lá tá feio. Aliás, que eles ganharam 5 milhões na renda contra o esporte, né? 4 e pouco. Ah, mas o Paulo Nobre tem, Ademir. Tem lá no cofre dele. Tem. O Paulo Nobre é o tio Patinhas, ele mergulha no dinheiro. Esse tem tanto que tá fazendo tanta M, 3 pontinhos. É. Tá mesmo. Ô, velhinho aí, qual que é o bairro, hein? Ah, morei na Vila Yara, amigão. Vila Yara? Osasco, pô. Isso aí, beija. É nóis, pô. Vila Yara é demais. É, deve ser. É mesmo. Legal. Deve ser. Legal. Eu falei. Deve ser demais. E qual que é o time? O glorioso Alvinegro Praiano. Boa. Olha aí. Boa, velhinho, ó. Ô, Rafael, olha aqui, tá o Ademir Quintino, ele é todo seu. Todo seu, use e abuse. Eu sou da minha mulher. Sabe tudo, Santos. É um nervoso a mais falar com o Ademir, que eu acompanho o trabalho dele aí desde 2009. É um jornalista que representa realmente a nação santista. Acho que eu falo por todo mundo que torce pro Santos o respeito e a admiração que a gente tem por ele. Obrigado, Rafael. Sério mesmo? Como assim, ô? Fala aí, Rafa. Ô, Ademir. Pois não. Até comentar um pouquinho sobre a administração do Laor. No seu blog de semana, você comentou da questão do futsal, né? Aquilo que fizeram com o futsal do Santos, que tinha Falcão e companhia, foi sacanagem. Não podia ter terminado. Mais duas aí, viu, Ademir? O tratamento dado ao Giovani. O Giovani já tinha sido sacaneado com o Marcelo Teixeira em 2005 também. Isso, com o Luxemburgo, né? Exato. O professor assumiu, ele jogou contra o São Bento de Sorocaba em 2006. No jogo seguinte, mandaram ele embora e pagaram uma indenização absurda. Exato. E, assim, pra mim é uma grande decepção, porque eu tenho 27 anos, eu sou da geração de 95, né? O Giovani é o grande messias pra nós, né? É o meu grande ídolo. O meu também. E a terceira que eu acho, assim, que foi absurdo que foi feito foi com relação ao futebol feminino. O Santos montou um bom time, estava incentivando a modalidade aqui no país, estava sustentando praticamente a base da seleção brasileira e na mesma época do futsal foi cortado, né? O ex-presidente Luiz Álvaro falou que o Santos ia para os Estados Unidos. Só se foi a rua Estados Unidos, lá em Cubatão, aqui em São Paulo, porque eu estou esperando até agora. Mas como que ia administrar financeiramente, segurar uma barra dessa com futebol de salão, futebol feminino? Como que seria essa manobra? O futebol feminino não vou falar porque eu não tenho dados, mas o futebol de salão, eu cheguei a falar com diretores à época do Santos, que a minha querida Cubatão, que o Mano gosta tanto, Mano ama. É uma cidade que tem um polo industrial riquíssimo e podia abraçar a causa. Não me ouviram. O que mais você quer perguntar, Rafael? Ah, Ademir, vou, na verdade, compartilhar como diria o Mano, meu momento... Luther King, vai. Eu tenho um sonho, cara, que é que uma diretoria que assuma o Santos consiga contratar um treinador de qualidade e dê tempo para ele trabalhar. Dê tempo para ter um esquema de jogo, dê tempo para olhar a base com calma, ter a reunião semanal, não sei, com o Pepinho, para falar assim, e aí, a molecada, quem que pode subir, como é que tá? O esquema de jogo da base e do time principal seja o mesmo. Concordo. Porque até com relação à semifinal contra o Cruzeiro, cara, pra mim foi impressionante, até mesmo o segundo jogo, o Santos ganhou 3-1, o Cruzeiro não mudou o esquema de jogo dele, continuou jogando da mesma forma, com calma, cada jogador sabendo a função que tem em campo, parece que eles sabiam que uma hora eles iam fazer o gol. E há muito tempo eu não vejo isso acontecer no Santos. E quem você indicaria, Rafa, pra ser técnico do Santos, pra fazer tudo isso que você gostaria que fosse feito? Cara, o Cristóvão é uma grande opção que vocês já citaram. E eu gostaria muito do retorno do Claudinei, que já conhece a base do Santos. Era um treinador com potencial. fez um bom trabalho no Goiás, acabou sendo demitido porque perdeu a final. Por onde anda ele? Você sabe? Tá na Atlético Paranaense. Claudinei tá na Atlético. E renovaram o contrato. Ô, Quirino, por que, que você acha que o Santos... É Quintino. Quirino. Que Quirino? Seu... Quirino é do Carroceiro. Esmaga, velho. Não viu que eu tô zoando? Tá zoando, sim. O Quirino, tá com sono. Quirino é do Carrossel, né? Eu vou dar um negócio pra você. É o Cirilo. Por que, Cirilo. Que você acha que a torcida do Santos, é a que, dentro dos grandes de São Paulo, é a que mais tem paciência, é a que mais gosta e apoia a molecada da base? Porque isso já vem do próprio DNA do Santos, na época do quando surgiu aqueles... O grande esquadrão do Santos dos anos 60, grande parte daquele time, com exceção feita ao Zito, que veio da região de São José dos Campos, e o próprio Pelé, que foi revelado no Santos, mas veio de Bauru. Grande parte daquele time, quando começou a se formar, Delvecchio, foi formado ali nas categorias de base, e ali começou a desabrochar esse DNA do Santos. Depois veio a geração de 78, com João Paulo, Juari e Pita. Desculpa, você chegou a assistir? Eu não sei quantos anos você tem. 41. Você... 41, então eu você vi. Viu, 78 você não, já viu, né? 78 já, vi, já. Vi. Viu? Vi. Era muito 78, criança. Porque viu. O Santos ganhou o campeonato de 78 em 79, inclusive, isso. É que eu vou me alongar muito se eu for contar a história, eu estava internado com um meningite em 78 e o Ailton Lira, que era o grande nome do Santos, foi me visitar e, não estou dizendo que o Ailton Lira me salvou, pelo amor de Deus, mas depois da visita do Ailton Lira, eu estava desenganado pelos médicos. É mesmo? Eu fiquei melhor, rapaz, eu devo muito ao Santos, cara, devo muito e... Eu não vou trabalhar numa rádio grande de São Paulo porque eu sou muito identificado com o Santos. Eu também não tenho esse desejo. Nunca quis ser reconhecido pela torcida do SCP, do Palmeiras, de São Paulo. Meu negócio é Santos, ponto. Tá certo, ó. Ô, muita gente perguntando aqui, ô. Você é? Torcedor do Santos, eu sou. Mas eu vou te falar, aquele time de 78 do Santos foi um belo time, viu, cara? Milton Batata, Juari. Flávio no gol, Nelsinho Batista na lateral direita. Só que no Morumbi ficou tocando bola lá na defesa. Neto, Joãozinho e Gilberto Sorriso, Toninho Vieira, o Clodoaldo não pôde jogar a final. Célio e Pita, Nilton Batata, Juari e João Paulo. E o Rubens Feijão? Jogou no Sevilha e encerrou a carreira. Me desculpe, pitada histórica. Com Ervilha. Pitada histórica. Ah. Rubens Feijão e Nilton Batata que alimentavam o ataque. É verdade. Era um time seja e é o vencedor das batatas. E Domênico? Oi. Meu Deus, te adoro, estou engostado. Então, respondendo objetivamente a pergunta do Benja, tá na história do Santos. E o Santos, com todo respeito, não dá para disputar em condições de igualdade. Depois que acabou o Clube dos 13, como é que você vai ganhar um terço do que ganha o SCCP e o Flamengo e você entrar numa disputa em condições de igualdade? Se o Santos não revelar, tá quebrado. E o pior é que assim, precisa revelar... Ô, Rafael, mas precisa revelar, é fato, o Santos revela muito bem, mas o que você disse no começo do programa, nem toda revelação vai ser Ganso e Neymar, né? Hoje não tem nenhum Ganso e Neymar lá. Mas nem toda revelação é Ganso e Neymar, mas a maioria das revelações podem render, sim, uma graninha pro Santos, sim. Se for bem administrado. Agora, isso. Agora, uma coisa, bem o Felipe Anderson, uma coisa é RG e Ademir, como um clube... que revela tanto, me contrata Bruno Vini, que pra mim, desculpa falar, ele arrebentou o time contra o seu SCCP e arrebentou contra o Cruzeiro, velho. Concordo. Desculpa falar, Bruno Vini, ele tem uma perna maior que a outra, ele é muito ruim. Como que contrata o Bruno Vini, Ademir Quintino? Ele não serviu pro São Paulo. Eu não sei como esse cidadão foi campeão mundial sub-20, com todo o respeito. Ele é um bom caráter, um moço esclarecido, gente fala boa. Bem. A gente forma os caras. É bom pra casar com a minha filha, que eu não tenho, mas pra ser jogador do Santos, tem todos os dentes. Mas como que apareceu lá, Ademir? Quem foi o gato mestre que trouxe esse cara aí? Ah, o Santos foi lá no Nápoles pedir a benção, porque não tinha dinheiro pra comprar zagueiro, e aí empurraram essa porcaria de graça, porque o Santos queria mesmo era o Vargas. E aí trouxeram o Bruno OVNI. É Bruno OVNI, já vai igual eu, OVNI. O engraçado é que na época falava, olha, vai levar o Vargas, mas tem que levar o Bruno Vini. Era uma exigência. Vem o Bruno Vini e o Vargas não veio. Aliás, que filho levou o Vargas? O Vargas não se Vargas é. O Vargas foi pra um time da Inglaterra, parece. Nem sei onde tá o Vargas. Só pra mudar um pouco de assunto, que é uma notícia que chama a atenção aí. Acabei de ver, vocês viram que o... Vocês viram que o Brinco de Ouro foi vendido hoje? É sério? Sim. O Brinco de Ouro é aquela empresa de relógio Magnum que patrocinou o Guarani e comprou hoje. Mas já era antigo, 44 milhões. Vai fazer 44 milhões e meio. Vai fazer o tal do Brinco de Ouro, o shopping lá? Só vai entregar, eu tô lendo aqui a matéria. Vai fazer o tal do shopping lá ou não? Quanto o Guarani vende? No site da ESPN. Devia quanto o Guarani? O valor da em crise, com dívidas que ultrapassam 250 milhões. Nossa! Olha... Vai o valor vender, da não compra, paga dívida. O valor da compra realizada pela empresa de relógio Magnum foi de 44 milhões e meio. Apesar do valor não abater a dívida total do clube, o dinheiro deve seguir para a justiça. Isso aí. Onde os débitos trabalhistas ou parte deles serão quitados. É. De acordo com o projeto da empresa, apresentado e aprovado há duas semanas pelos sócios do clube, o restante do valor será pago ao clube assim que a Prefeitura de Campinas aprovar a construção do empreendimento imobiliário projetado para o local do estádio. Mas o Guarani vai ter lá na frente... A área que compõe o estádio, entretanto, só será entregue quando a empresa entregar um CT de última geração e a nova sede social do clube em local ainda a serem definidos. Outro projeto já sinalizado é a construção de uma arena para 25 mil pessoas. É isso aí. O local deverá ser escolhido pelo Guarani. É isso Ou aí. Seja, o brinco de ouro realmente vai virar um empreendimento imobiliário. E isso... Derreteram o brinco. E esse projeto aí já tem acho que uns 10 anos que os caras falam nisso. O brinco de ouro... Tem uma história. A nossa geração viu o Guarani. E tem a mesma proposta para a Ponte Preta. Mas a Ponte vai fazer uma arena às margens da Via Anguera. A mesma proposta. Ô, Rafael, um abraço para você. Boa noite. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço a oportunidade aí, Sombra. Só fazer um adendo no que o Ben já questionou da questão do Santos valorizar os jovens. Eu acho que passa muito pelas péssimas contratações que historicamente o Santos faz. Também. O Santos, não sei o que acontece, cara. Às vezes aparece alguém no interior de São Paulo, o Santos contrata, não vira, cara. Vai contratar aqui na América do Sul, não vira. Vem os bolanhos da vida aí, Quinhones, e não vai, cara, não funciona. Então a gente tem que formar o jogador mesmo. Mas isso passa também, é simples, né? O Palmeiras é um exemplo disso e o Santos tem se mostrado exemplo disso. Você tem lá os caras com dinheiro, com muito dinheiro, mas... Mas teve gestão. Também, mas teve contratações também que deram muito certo no Santos. Geral. Sabe que o Santos dá muita sorte? O maior goleiro da história do Santos foi feito em casa, foi contratado, foi o Rodolfo Rodrigues. Mas você vai falar das exceções. Isso aí da década lá atrás. Em relação. Não, mas é historicamente. Não, não. Historicamente, mas o Santos dá muita sorte em trocas com o São Paulo. Isso dá uma sorte, rapaz. O Arouca é a prova viva. Em relação ao que o ouvinte está falando, de quantidade, ele está certo. Agora, as exceções existem, claro. Mas quem você acha que se deu melhor naquela troca? Pita por Zé Sérgio Humberto. Os dois jogaram bola, hein? Os dois foram bem na Vila e o Santos levou dinheiro também. Os dois jogaram bem. Em 84. O Humberto jogou bola no Santos. E o Zé Sérgio era... Serginho Chulapa. Agora o Pita era tecnicamente muito melhor que os dois. Agora o Pita jogou... O Santos jogou feliz com os dois. O São Paulo ficou muito feliz também. Muito Pita jogou nos dois. Ele foi um grande prefeito em memória. Não é você que está falando não daquele. Não fizeram um grande governo. Não é aquele nunca Pita. Nunca mais vou ter memória. É o memória, velho. Grande governo. Aparece daqui, velho. Você saiu da catacumba, Pita? Fala, Sombra. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Só mandar uma moela. Manda aí, velho. Uma moela para Roberta aí, minha esposa. Aí, RG. Um abraço. Hoje é quinta, você vai levar, porque hoje é dia de enfiar o espaguete no molho, velho. É bom. O Vargas tá no Queens Park Hunt. É isso aí. Já tá lá também. Ele foi emprestado pro Valência. Decadência. Do Valência ele já pulou pra lá. Tava num time ruim, voltou pra Itália, foi pra um time... Não fala direito. Ele tava no melhor time do Brasil. Jogou muita bola. O Imortal ganhou no braço de ferro do São Paulo e Santos. O Imortal que morre enterrado na vila toda vez que vai lá. Morre na vila. Morre em 2010, vocês apanharam disso. E quanto é que foi? Quem passou? O Santos em 2010. Não, senhor. Como não? Quem foi campeão da Copa do Brasil? Em 2007, quem tirou vocês da Libertadores? Em 2002, quem tirou vocês da semifinal? E o ano passado, quem tirou vocês da Copa do Brasil? Gospe aqui. Ano passado? Sim, senhor. Nós batemos no Corinthians que o Pato errou o pênalti, mas antes eu tinha tirado vocês. Deu um empate. E esse ano, empate. Por que vocês não tiraram os caras? Por causa da tua prima lá. Aquela morcega lá. E esse ano quem ganhou? Mas ali não teve jogo no de volta. De Imortal você não tem nada. Aquela porcaria, aquela menina lá ferrou com nós lá. Vieira, sua prima. Esse Imortal tá sempre no legista. Vieira, deixa eu falar. Mortalzinho, não dá. Isso é inveja dele. E aí, professor? Continua aqui esfregando minhas costas. Vai, Chicago. Valeu, Rafael. Um abraço. Para de falar besteira na vida. Valeu, até mais. mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico, taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Oferecimento de Hello Food, peça delivery nos melhores restaurantes de São Paulo. Peça Hello Food. Deu fome? Dá um hello! Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Umas informações rápidas aí do porco, né, Dodô? Fala de nós aí. É, as informações dão conta é que o Valdívia realmente deve desfalcar o Palmeiras contra o Internacional. O Valdívia, dores na coxa. O Valdívia não vai jogar mais, gente. É. Tá com furunco, não é possível. Eu acho que é muito difícil ele jogar até contra o Atlético do Paraná na outra semana. Rapaz, uma outra... Agora, a gente falava muito de 100 milhões. Verdade, a grana avalizada pelo Paulo Nobre já chega a 150. É, ué. Caramba. Imagina. 150? É dinheiro, hein? Esse Dodô tinha que pensar melhor antes de criticar o Paulo Nobre. Também tinha, acho. Não? Tinha, não? É. Não sei, hein? Mas é verdade, o Paulo Nobre aí, com essa demonstração uma aí de amor... É verdade, gente. Não, Mega Sena... Essa o quê, tá mano? Que ele fez, acumulada, mano? Essa acumulada. Isso é uma declaração de amor, gente. Ô, Dodô. Que mãe, cara exato. Hoje no Brasil colocaria 150 milhões no clube? Verdade. Eu, não, eu posso falar? Ele é palmeirense mesmo. Eu posso... Ô, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Paulo Nobre ele não colocou dinheiro nenhum. Ele avalizou. Avalizar é uma coisa... Vocês Marcelo Teixeira fez isso, né? Vocês ele são... vai pegar de volta. Porque o Palmeiras não paga quem paga. Só, o Marcelo Teixeira não tá pegando de volta o dinheiro? 500 mil todo mês. Deu o dinheiro? Que bela poupança. Ele deu o dinheiro? Bela poupança. Não. Então tá bom, obrigado. Então assim, quando se fala de Paulo Nobre, deu, não deu porra nenhuma. Opa. Vocês aqui, eu vou dizer uma coisa pra vocês, vocês são meio difícil. Meu burrão, meu burrão. Pode falar, Dodô. Pode falar, só um minuto, só um minuto. Eu tô falando, espera um pouquinho. Precisa desenhar na lousa, às vezes, aqui no programa pra não ter problema. Paulo Nobre não deu dinheiro. Viu, mano? Ninguém dá dinheiro pra ninguém. Avalizar é uma coisa, dar é outra coisa. Emprestar é uma coisa? Também acho. Porra, é, mas aqui ninguém usou o termo dar dinheiro. O termo utilizado só um minuto. Tirar o dinheiro. Pera, calma, ele não tirou dinheiro do bolso nenhum. Nenhum dinheiro do bolso. O que a gente disse não aqui, nada. O que a gente disse aqui é. Ninguém falou em dar dinheiro, Domenico. O que disse aqui ele também não colocou dinheiro. Também não colocou. A partir do momento também que ele avaliza no negócio, gente, se o Palmeiras não pagar, ele vai lá e coloca. Gente, também não colocou. Que você pega um empréstimo. Ademir, ele colocou dinheiro do bolso, Ademir? Gente, você se avaliza no negócio. Se o Palmeiras não pagar, ele paga, Domenico. Só um minuto, se. Aí fiador, tem, né? Tem uma palavrinha com do. Tem uma palavra, fiador, si, né? Fiador, si, né? Si. Fiador, o vale. Si, o você faria isso? O si, como disse, não sei o que o seu avô não tivesse o birimbau lá. Se você tivesse 50 milhões, você colocaria no clube? Si. É, Ademir, você colocaria no clube? Pois não. Você, como conhece bastante. Birimbau, Bilal. Você que conhece bastante dos clubes e dos bastidores. Se você fosse uma pessoa milionária. Você emprestaria 100 milhões, daria o aval? Não é que emprestaria, você avalizaria um empréstimo de 100 milhões? Não tô fugindo para um clube de futebol? Não tô fugindo da tua pergunta não, absolutamente. Uhum. Mas presidentes apaixonados só fazem péssimas administrações. Eu penso dessa forma. E o Paulo Nobre é um exemplo disso. Não, mas eu pergunto, você... Se tivesse, respondeu fui o teu na reta. Você avalizaria 150 milhões de reais? Se eu tivesse muito, apaixonado do jeito que eu sou pensando, ele faria. Eu faria até mais. Ele faria a mesma bobagem. Faria. Só que ia assim, ser um presidente de M, porque. Presidente apaixonado, meu. Não dá certo. Não. É pô, presidente torcedor. O Mustafa era frio e era criticado. Eu não confiaria, cara. Em clube de futebol, sinceramente. Você andou como com o presidente Mustafa? Presidente torcedor, né? Ô, mano. Eu tive contato com ele recente. Ah, tá. E gosto muito do Mustafa. Percebi. Pro Palmeiras, eu acho que ele foi o maior presidente da história. Ah, pro corintiano é. É, o Projé. É o Projé. O corintiano é o maior da história. Domênico. Pro corintiano Domênico, é o maior seco, Domênico. Mustafa ou Paulo Nobre? Mustafa ou Paulo Nobre? É a mesma coisa. Não, mas você tem que escolher um. Tem que escolher um. É ele que coloca o outro. Gente, vocês não entendem. Entendem? O gordo, ele não fala Corinthians, fala SCCP. Eu não falo o nome desse, eu falo gordo. Gordo, tá, entenda-se gordo. E não sou eu. O gordo gordo não saiu de lá. Teve aqui o candidato, vocês também são teimosos. O candidato aqui, o Pescarmano, estava aqui, acho que terça-feira. Ele falou. Ele disse que ele não saiu de lá. Vocês não entendem, né? Nada de Palmeiras. Ele não saiu de lá. Todas as vezes que ele colocou um presidente no cargo, derrubou para a segunda. Ele derrubou uma vez. E o candidato que ele colocou, que foi o Tirone, derrubou. E o Paulo Nobre, que ele colocou, porque é ele que colocou lá. Ele tem um monte de cara que segue ele. Ele tem seguidores, é igual o Twitter. Seguidores, ele tem seguidores. Seguidores, é verdade, é verdade. Ele tem igual o Twitter. Ele tem, é um deus pros caras. É um deus esse cara dos caras lá. Não sei o que ele tem lá, que os caras baba ovo pra esse cara, velho. Aí ele coloca ali e fala, vamos votar neste aqui. Aí os caras votam tudo nesse cara que ele falou. Ele manda, vamos votar. Vamos votar que é bom, que é bom. Aí vai, olha o que aconteceu aí. Leilão de Natal do Estádio 97. Pessoal, tá valendo o leilão de Natal do Estádio 97. Cadastre-se hoje mesmo, vá lá, 97fm.com.br. Clique no menu de promoções, acesse a promoção Leilão de Natal do Estádio 97, faça o seu cadastro e diga quantos quilos de leite em pó você doaria para ser estranho no ninho, tá bom? Dê o seu lance. Pode ser 1, 2, 3, 10, 1000 quilos, não sei. Quantos quilos de leite em pó você doaria para ser estranho no ninho aqui no Estádio 97? Os vencedores do leilão ganharão o direito de serem estranhos no ninho, tá? Na sexta-feira, às 7 da noite, a gente bate o martelo, isso aí, bate o martelo, e aí a gente vai ver. Aquele que deu o maior lance, ganha o direito de ser estranho no ninho. Maior lance em quilos de leite em pó. E mais um ouvinte será sorteado entre todos que deram lances, não importando a quantidade, para ser estranho no ninho também. Então, de repente, pode ganhar um cara que deu o maior lance e pode ganhar você que dá um lance de um quilo só. Pode acontecer. Por exemplo, na semana passada, o Paulo Genaro Verrone, ele deu um lance de 1.200 quilos de feijão e ganhou o direito de ser estranho no ninho. E o Cauê Giroto Bariani, ele fez uma doação de 10 quilos, um lance de 10 quilos, e no sorteio também ganhou o direito de ser estranho no ninho. Então vá lá, 97fm.com.br, clique em promoções e acesse lá, leilão de Natal do Estádio 97, faça seu cadastro e oferte o seu lance, tá bom? Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Você que tá aí, a gente tá falando tanto de Cubatão. Você que está dirigindo o automóvel placa ECT8993, você que está na rua Cubatão, carro de placas ECT8993, está ouvindo o Estádio 97, acaba de ganhar um kit do estádio contendo boné e camiseta do Estádio 97. Só passar aqui na Energia com o documento do seu carro, tá? E retirar o seu prêmio. Pois não. Eu só quero dizer, estou escutando. Eu, quando presidente do clube, nunca pus nada, porque o clube é muito rico. Muito rico. Muito é um clube sacrossanto. Mas você colocou? Na minha época não perdi. Mas você não colocou o envelopinho lá pro vestiário? Dinheiro, Ademir. Com São Paulo, goleava o Santos. O dinheiro recebido no chuveiro. E a Arena Independência, o que que é? Não, é uma arapuca. Aqui não tem. O Atlético comemora, mas aqui não é uma arapuca. Ademir, você como torcedor rival, você acha que o Juvenal foi um bom presidente pro São Paulo ou não? Ele foi um bom diretor de futebol. O presidente foi péssimo. É, né? Como diretor era melhor, né? Sim. Mas ganhei tudo. Não tinha musiquinha, não, na época do Raul. Daqui a pouco você toca Raul. Musiquinha do Raul? Falando nisso, toca Raul, né? Para de coração! Parem! Aonde vocês pensam que vão? Vocês não contavam com o escorregão. Estádio 97. Blonde Plates 1 não vai ganhar título algum. Blonde Plates 1 não vai ganhar título nenhum. Tinha que ter jogado, não dizer que tá cansado. Muricy mais arrojado, se quiser ganhar. Se quiser ganhar. Cobrança foi bem alta, Kardec que ruindade. Não há mais quem aguente, a bola foi pelo universo. Isso é praga de palmeirense mesmo, sim, sim, sim, sim. Blonde Plates 1 não vai ganhar título algum. Blonde Plates 1 não vai ganhar título nenhum. Mas olha, vejam só, estou com dó de vocês. Na decisão por pênalti só o goleiro fez. O que eu queria mesmo é dar risada de vocês. Agora o Rogério Ceni se aposenta de uma vez. Blonde Plates 1 não vai ganhar título algum. Blonde Plates 1 se aposentou sem título algum. Blonde Plates 1 pode partir sem problema algum. Blonde Plates 1 se aposentou sem título algum. Boa viagem, meninas. Boa viagem. Blonde Plates 1 não vai ganhar título algum. Multiplatizou, não vai ganhar título algum. Muito obrigado. Essa ao Bruno. Música Bruno. Merece. Olha, merece o Grammy. Grammy Award. Pior que eu fui falar com o Raul, que eu tenho esses lugares com as entidades que cantam, né? Que a gente vai no Você céu. É praticamente uma pombagira, né? Eu trago os caras. Aí ele olhou pra mim e falou, pô, meu irmão, vai perder o Nacional. Você falou com o Raul? É uma porca gira. É, o Raul não acreditou que ia ter que fazer a música. Eu só não entendi o Boa Noite, Meninas. Não, é a coisa do Raul. Eu não me meto com a composição dele. Meteu. Um abraço pro Bruno aí pela produção, deu um trabalhão, mas ficou legal. A mulher deve estar bem feliz, viu? O pior é ter que reconhecer agora... que a música ficou engraçada. Obrigado. Nós estamos falando do São Paulo? Diga, Ademir. Mas não é só água que tá faltando aqui no estado, não, hein? Nenhum dos quatro grandes ganharam título esse ano. Tá feio, tá feio, é verdade. Faz 80 anos isso, Ademir. Vamos ressaltar. 89. Ademir, e enquanto isso em Minas, hein? Vamos ressaltar ressaltar a importância do metrô em São Paulo. Mas você só fala isso também, hein? Temos a estação Santos Futebol Clube, é Santista, pro bem, né? Do metrô, é Santista. Ele é Santista. É o governador que nunca fez nada pelo Santos, mas é Santista. Eu sou Santista e gosto do Santos. A gente tem que fazer nada. A gente tinha um governador. O presidente São Paulo teve um que ajudou a construir o clube. É. O ex-presidente da República, o Barbudo. Deu estádio o BNS lá. Você pode provar isso? Tá falando um dos outros? É refresco. Ademir. Eu, pelo São Paulo eu posso falar, o Gurins tem toda a razão. Agora do São Paulo. Não, negativo. O Laudo Natel, quando ele foi governador, o Morumbi já tinha sido inaugurado. Não, foi inaugurado com metade. Faltava construir outro. Sim, senhor. Pode pegar. Sim, faltava construir outro lado do lance da arquibancada. Imagina. Aí, os caras que compraram os carnês lá, você não sabe de nada. Não, eu vou te dar um calendário. É. Imagina, gente. A cronologia dos fatos. E político, gente. Os caras gostam de votos, mano. O Santista não elege nem síndico em prédio. Não, não, isso é verdade. É, isso aí. Bom, no São Paulo Futebol Clube hoje é dia só de... Mano, que lugar ficou o ex-presidente do SCCP entre os candidatos a deputado? Não importa. Ah, pelo tá. Corinthians ele fez muito. Ah, mas Corinthians você falou que muito. Político tá. Gosta e tal. Político gosta de voto. Mas é. Ah, bom. Dos outros refresco parte 2. É que nesse dia não liberaram as grades. Falaram. As grades não foram abertas. Falaram que o advogado formado na 25 de março, ex-presidente do SCCP, formado na 25. Foi formado na 25 de março. Que ele ia levar 7 deputados com ele. Fez 2. Qual? Ah, dá licença. Quem que é? Fala aí. O grosseiro aí que não gosta de falar com a imprensa e que tirou os jogos do teu time no Morumbi. Acho. Vai, o André Sanches? Sim. Mas peraí, aqui, o André Sanches foi o maior presidente da história do futebol paulista. Não saia! Muda de assunto, vai falar besteira. É isso aí. Mas pra você, torcedor fez um milagre São Paulo, de levar o Corinthians pro Japão. Está de cabeça inchada, assim fez como mesmo. Eu. É, hoje quem nada de novo Bob, no Morumbi. Né? O Michel Bastos teve uma pequena redução da pena. Mesmo assim, ainda tem que cumprir mais um jogo. E é isso aí, bicho. Agora acabou o ano pro São Paulo. Só preencher tabela. Mas só pro São Paulo. Top São Paulo? E parabéns. Mas agora acabou. Só não acabou pro Palmeiras. Tá feia a coisa. Não acaba nunca. E parabéns pro elenco, que teve hombridade. Parabéns ao Muricy Ramalho, foi por detalhe, esse elenco ano que vem vai dar muita felicidade para a torcida do São Paulo. Só acertar mais um, dois jogadores ali, tá show de bola, parabéns a vocês, todo o meu apoio. Críticas em relação às eliminações passadas, Bragantino, Penapolense, ontem São Paulo caiu de pé, é triste. Mas caiu de pé. Parabéns a vocês, jogadores do São Paulo. Perdeu para um bom time. Eu sempre falei aqui, o time do Nacional não é ruim. Falei que classificaria. Parabéns. Classificou, é um bom time. Na cara do Boca ou do parabéns, River. Jogadores do São Paulo Futebol Clube. Mas é um bom time, Nacional. Tem não é ruim. Todo o meu apoio. Ah, que é isso. Uma vez eu vi o São Paulo perdeu do Grêmio de 3-2 no Pacaembu. Lembra do Tonho, Ademir? Pô, o Tonho deixou a bola passar. Era Grêmio e São Paulo, deixou a bola passar. Tonho é goleiro que jogou no Santo André, não? Tonho. Tonho veio depois. Jogou no Santo André no gol, não foi? Tonho? Pô, foi uma vez que o São Paulo saiu aplaudido, cara. Estrearam o Silas e o Miller lá, cara. Os moleques, um monstro jogando. Depois o que jogaram, né, Sombra? É? Depois o que jogaram pelo São Paulo, os dois, né? Miller e Cida? É. Ali foi o trabalho do Cilinho. E pra mim o Miller foi melhor que o Neymar. Falei hoje no meu programa que o Miller, falei, jogou mais que o Neymar. Fala a verdade. Você não pode ter falado isso. Eu sou bom pra... Falei porque eu sou bom pra caramba. Falei. Vou falar um negócio pra vocês. Eu sou bom pra caramba. Fala a verdade. Muito bom, mas foi como... O Miller jogou demais. O Miller jogou muito. Sim. Jogou demais. Mais que o Neymar. E o Miller já encerrou a carreira dele. O Neymar tem que fazer. O Neymar tem que fazer a carreira dele. 23 anos. Né? O Neymar tem muito a fazer. Se a gente for discutir no aspecto títulos, 22. O Neymar ainda tem que muita coisa. Tem que comer um feijão. Segunda-feira. O Miller foi um dos grandes jogadores que eu assisti. Diga-se de passagem. Segunda-feira no programa da Fox foi o Luxemburgo. Foi perguntado a ele qual o maior jogador que ele treinou na vida, né? Ele teria dito Romário e o Miller. Mas o Miller foi um monstro, gente. Aonde ele ia, ele levava o Miller? Ele foi pro SCP, levou o Miller. Foi pro Palmeiras, levou o Miller. O Miller no Corinthians foi, enfim, nem jogou. Mas foi bem, foi bem. Pouco o Corinthians, como não, ele quase ganhou o título da Copa do Brasil. Não, aquela que o Miller... Maurício Braço Corso e o Palmeiras acessou. Não, mas o Miller... O Palmeiras jogou no time do Corinthians. Jogou bem. Mas no Corinthians, no Corinthians, ele jogou muito pouco. Jogou pouco, mas quase foi campeão da Copa do Brasil. 2001, né? 2001. É, 2001. Não foi mal, não. 2001, quando pegaram a tiazinha no quarto do Marcelinho. O Miller foi... Você não falei de negócio, você é moleque. Você é moleque. Você não falei de negócio, você é moleque, porra. O Miller está no meu São Paulo de todos os tempos. Um baita jogador. Os caras da tua idade, da nossa idade, que é São Paulino, acho que 98%, 99% foi o Miller. Não tem a dúvida disso. Impossível não colocar o Miller. O Miller eu vejo uma muito. Dúvida de torcedor de São Paulo da nossa geração, que é São Paulino, quando é Careca ou Chulapa. É verdade. É isso. Tecnicamente, o Careca foi o mais jogador. Agora não dá pra dispensar o Chulapa, não, né? O Chulapa. É complicado. Goleador o Chulapa. O Chulapa é o maior goleador. Mas o companheiro de ataque do Careca, o Chulapa, você acha que é o Miller, Sombra? Okay. Como é que é? Não. O Miller não era centroavante. Não. Era companheiro de ataque. Atacante de velocidade pelos lados. Exato, pelos lados. Olha, aqui o Miller jogou com o Careca, mas no meu time de todos os tempos, se fosse pra jogar com três atacantes, poderia ser Miller, Chulapa e Zé Sérgio. Zé Sérgio também não tem como sair. Jogou muito. Careca não? Monstro. E o Careca fora disso aí? Gente, eu tenho que optar, né? É gosto, né? Como que eu posso mesmo? Dava pra os dois, né? O Careca e o Miller não dá. Desculpa, o Careca e o Sérgio Chulapa é a mesma coisa. Não dá, como que eu vou menosprezar? E um é o maior artilheiro da história do clube. Maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube. O Careca jogou muito. Chulapa fazia gol fácil, velho. Chulapa, a bola procurava ele. Fazia gol fácil. É difícil pra caramba, velho. Agora sério, velho. É como ele disse, um foi tecnicamente melhor. O outro é o maior artilheiro da história. Agora eu quero fazer pro Ademir Quintino minha sessão que filha. Quem foi melhor, Demir Quintino, maravilhoso? Geilson Van Basten e o Zuriago Leandro Damião Aranzo Nascimento. Jesus amado, hein? O pé de galinha não passa, dá, velho. Passa. O Zuriaga maravilhoso! Falou três, morreu o Zuriaga. Né? Quem são os três? Miller, numa formação com três atacantes, Miller, Serginho e Zé Sérgio. Ah, o Zé Sérgio. Eu ia perguntar do Zé Sérgio se você punha. O Zé Sérgio, aliás, não duas sei. Contusões seguidas ele teve. Qual o grande pecado? Um dos grandes pecados da história. Depois foi pro Santos, foi campeão paulista. Matou. Qual foi a quando nota? Quando ele foi pro Santos, o Zé Sérgio já não era o mesmo Zé Sérgio. Não era. Não tinha a mesma velocidade. Não. E hoje é técnico da Ponte Sub-20. Ó, Sombra. Se e não Pelé jogou mais 10, que o João Paulo. O Pelé 10, qual é a nota do Zé Sérgio pra você? Olha, Domênico, nota... Porra, se o Pelé é 10... Complicou? 8? Mas, ô Domênico, o Márcio... Oi, eu sou, oito. Beija. E Domênico? Se o Pelé é 10, Zé Sérgio foi o quê? Nota. Eu não acho. Se o Pelé foi 10, eu não dou 8. Não? Mas, ô Domênico... Eu dou 7. É mesmo? Ô Domênico... O Mário é quanto, então? Se o Pelé é 10... Se o Pelé é 10? É. O Mário, pra mim, é 9,5. Porra. Se o Marcelinho Carioca é 10. Hã? Fenômeno. Ah, 9,5. Caraca. Marcelinho Carioca 10, o Pelé que nota. Isso aí, mano. Mas Domênico, o Zé Sérgio monstro no São Paulo. Agora você pega Zé Sérgio compara, nem dá, porque lá teve o João Paulo, né, velho? E aí, jogou aí, João e Paulo. E aí o Zé Sérgio não jogou mais que o João Paulo. Eu quero dizer que isso é na sua opinião. O Cafuringa. Não, pode perguntar na opinião. Na sua opinião, o Zé Sérgio jogou mais no Santos que o João Paulo? No Santos. Que isso, no Santos. João Paulo foi mais. No Santos. É o que eu tô falando. Objetivamente. Os dois. Eu tô falando Zé Sérgio. No auge, Zé Sérgio. No Santos, João Paulo. Eu tô falando Zé Sérgio no São Paulo. Monstro. Só que ele foi pro Santos e não jogou mais. Não, no Santos você não tem dúvida. Que fim levou o Cafuringa? E nenhum deles jogou mais que o Edu. Aí eu não vi. Ah, não, porque não jogou, há quem diga jogou. Que nenhum deles jogou mais que canhoteiro. Quem jogou mais? O Edu jogou mais. O Edu que esteve com a gente no resort, né? Quem jogou mais? Éder Aleixo ou Lola? Com o Atlético Mineiro. Lola, Éder Aleixo, Capuringa. Que beleza, o Atlético. São diferentes. Pra mim. Lola e Éder Aleixo é a ponta esquerda. Pra mim, o João Paulo. O ponta esquerda? Foi mais jogador que o Zé Sérgio. Quem? João Paulo? O João Paulo, pra mim, foi. Que isso, não o João velho. Paulo do Guarani. Não, o João Paulo do Santos, Palmeiras, do SCP. O João Paulo era sacanagem. Não. No Corinthians, o João Paulo jogou de meia. Jogou na meia, não jogou de ponto esquerdo. No Palmeiras também. Em 88. O João Paulo jogou no Palmeiras. Jogou em 89. O João Paulo foi mais que o Zé Sérgio? Pra mim foi. Pra mim não. Caraca, teve velho. No Palmeiras também. E olha que o Zé Sérgio, pra mim, jogava muito. O Mário Sérgio jogou mais que esses todos. Era ponto esquerda, falso, jogou mais que esses todos, Mário Sérgio. O Mário mesmo. Foi um monstro, mas o Mário jogou muito, hein? Não dava pra considerar mais ponto esquerda. Mário Sérgio fazia o quarto homem nada meio ver. Campo. Mário Sérgio era quarto homem de meio campo, foi campeão do mundo pelo Imortal, chupa Demir. É, pelo game. Ô, Sombra. Chupa Demir. Zé Sérgio ou Mário Sérgio, quem é o melhor? Qual a nota melhor? Mário Sérgio. Mas, mais uma vez, eu digo, pra mim são posições diferentes. O Mário era meio, eu tô brincando agora falando sério. Mas nota melhor. Aí você pode não falar importa assim, a posição, nota eu acho melhor. Que pra ter uma comparação nesse caso, eu ia falar, quem foi melhor? Foi Mário Sérgio, foi Ganso ou Pita, por exemplo? Mas eu tô dizendo assim, qual a nota é maior? Ah, cara, não, na se boa... Se você deu 8 pro Zé Sérgio, quanto que é do Mário, se o Pelé é 10? Eu, pelo conjunto da obra, Zé Sérgio. Dentro mais. Do meu time... Ah. O Mário Sérgio, gente, o Mário Sérgio jogou pra mim foi um baita craque. Acho que Zé Sérgio e Mário Sérgio podiam jogar na mesma equipe. Né? Jogar juntos. Jogaram em 81, campeão paulista. Não, jogou 80, não, mas, 80 em cima mas do Mas Santos. O Zé Sérgio tava machucado. Jogou? Ah, tá. Mas foi em 80. 80, 80 o Zé Sérgio jogou. E o Mário não? Não, o Mário veio pro São Paulo em 81. Acho que não jogou, não. Em 81. Eu não lembro. Foi campeão em cima do Santos. Tanto é que o Mário veio pra suprir o momento todo que o Zé Sérgio ficou contundido, não era? Que fim levou o Demir Toninho, irmão do Sidney, ponto esquerdo, que jogou com você naquele time junto com o... Jogou mesmo, rapaz. Jogou Toninho, irmão do Sidney. Jogou comigo. O Toninho dá aula pra crianças em Iperó, perto de Serquinha. Quem jogou mais, então? Mário Sérgio ou Raí? Mário. Mas o Raí foi mais importante pra estar. O Raí foi mais importante, mas eu acho que... Como craque, Mário Sérgio. Aí é diferente. É. E Ademir, o KT morreu, mas o KT era craque, não era Ademir Quintino, que treinava com o KT. Eu sei que eu vou ser zoado aqui, mas era meu companheiro de quarto. O KT, jogava KT. Muito KT. Ah, moleque. E você KT ele muitas vezes? Ah! Salvou a hora. Você tá tomando, ó, aqui, ó, morreu, inimigo na trincheira, velho. Fogo amigo, ó. Agora quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida. Você que não tá trabalhando, você que tá trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI. E você que está trabalhando na área de TI, mas queria mesmo era trabalhar em outra empresa, talvez no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% das aulas em laboratório. Isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, você vira o jogo. Você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar até mesmo em outro país, como já tem os alunos da Banditec fazendo e se dando bem. Pra quem fica na defesa, vire esse jogo, faça Banditec. Acesse banditec.com.br e faça já sua inscrição. Próxima prova, dia 29 de novembro, tá bom? E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec é a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Estádio 97, também no oferecimento de Hello Food. Tá chegando em casa? Não tem nada pra comer? Hello! Peça Hello Food. Deu fome? Dá um hello! Ô, Benja, vamos falar do Grupo S? Vamos falar do Hyper. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E olha, seguindo essa tendência aí, o Grupo S antecipa e traz hoje o Hyper Home Design. Está localizado no melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você sai do apartamento, atravessa a rua e pá, entrou na estação. São apartamentos com 31 metros quadrados de lazer completo que vão do térreo até a cobertura. Muito, muito, muito bacana. E o lançamento é hoje, e com condições especialíssimas. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. É isso mesmo. A partir de R$ 269 mil, anota o endereço, corre para lá, vai pro lançamento, chega lá e fala, ó, eu ouvi no Estádio 97, você vai ver o tratamento que você vai receber. O Hyper Home Design fica na rua Doutor Antônio Bento, número 139, em frente, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou? Rua Doutor Antônio Bento, 139. É isso aí, amigo. Mais informações, liga lá. 5546-0439. 5546-0439 ou acesse www.esser.com.br/hyper. Hyper com Y. É Esser. Um abração pro Rafa, Paulo Hor. E mandar um Mabruco pra eles que vai vender tudo hoje. É Esser. Mabruco. Pergunta pro Ademir e pro RG. Pois não. Quem jogou mais? Que beleza. No Santos. Ah, que beleza. No Santos, Robinho ou Neymar? Vai dar empate técnico aqui, mas eu... Meu, você não responde uma, então, cara. Então vamos lá, Neymar. Pronto. Eu vou de Robinho. Agora, pergunta que Robinho, não quer calar aqui, ó. Eu vou de Robinho. Aliás, por falar em Robinho, vocês torcedores do SCCP, vocês aprenderam a andar de bicicleta com ele em 2002 na Copa. Foi que pedala. Bateu na cara agora. Vocês aprenderam a andar de bicicleta, né? Nossa, negativo. Inclusive, o Robinho, ele deveria agradecer o Corinthians, porque foi o único lance que ele apareceu na mídia até hoje. É só aquele lance contra o Corinthians. Não pelo Robinho em si, não pela pedalada. Porque era o Corinthians outro lado. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra ele, a tréplica. O maior ídolo de vocês é Marcelinho Carioca. Ganhou o quê? Maior Neto, ídolo, batedor de falta. Peraí. Só batia falta. Peraí. Esses são os maiores ídolos da história do clube. O meu maior ídolo não é nenhum dos dois. Mas não. É o Basílio. O Marcelinho. Peraí, eu já sei o que ele vai falar. Basílio. Aquele Basílio. Que não ganhou nenhum título. O meu maior ídolo... Não, meu maior ídolo é o Sócrates. Ah, tá. Eu sempre falei. Você falou que era o Raí. Em termos de números... O Sócrates. Em termos de números, o senhor que é o conhecedor, o senhor deveria saber disso. O Marcelinho Carioca é o jogador mais vitorioso da história do Corinthians. E agora aí, aquele cara que jogou com a 10 no teu time lá, não passou na peneira. Que cara? Que cara? Aquele cara que ganhou tudo? Ô, Pelé. Aquele cara... Ô, mano, quem é que deu futebol. Uma placa de prata pro Marcelinho Carioca? Pelé. Ô, mano, é aquele cara que não jogou nada? Inclusive, foi um chapéu em cima do Ronaldo Marconato e um gol no filho dele que tá pronto. Ó, mano, só pra você ter uma ideia, mano, esse cara é tão xarope, esse Ademir, que ele falou fora do ar aqui que o Axel jogou mais que o Vampeta, velho. Falou, Axel é o melhor que o Vampeta. Falou, Axel. Axel foi meu vizinho. Olha lá, tá vendo? É de Cubatão. Jogamos juntos. Ele nasceu de 70, eu nasci em 73. Foi um baita de um volante. Aliás, em troca, Santos e São Paulo. São Paulo lá. Santos e São Paulo? Santos ganhou nessa aí. Santos levou Dinho, levou o Lula, zagueiro. Levou o goleiro Gilberto, que só jogava com conjuntivite. Que memória, hein? E uma grana mas pelo Axel. Mas você tá feliz que levou o Gilberto? Braço curto. O Lula? O Dinho jogava bem. O Dinho era um belo goleiro. O Dinho sim. Ô, Demir, agora falando sério. Cadê aquele Wagner volante que jogou no Santos e no São Paulo? Jogava demais, mas já casou, verdade, casou por procuração. Esse jogava muita bola. Mas esse jogava muita bola, hein? Esse aí tinha a cabeça murcha. Jogou no São Paulo também. Foi campeão, paulista, em cima do próprio Santos. Ele era uma promessa. Mas esse era craque, velho. Esse era craque, esse cara. Ele tá em Araras. Só uma informação, né, Domênico, que a gente falou no começo do programa, nas manchetes, que o Prass admitiu que teria recebido mala branca em outra oportunidade. Você viu que os caras e agora pode ser julgado e... Ah, tá de brincadeira, tá de brincadeira, hein? Futebol é isso que a gente vive, O STJD pode suspender o Fernando Prass por até 2 anos. Por quê? Porque ele admitiu mala branca. E ainda aplicar uma multa de até 100 mil reais. Porque ele demagogia. Ele admitiu em entrevista que já recebeu. Recebeu que mala. Mas teve um monte de jogador que admitiu que se Deus existe, trabalha, deve ser estagiário do STJD, porque não é possível. STJD, manda em tu, é Deus, galera. É STJ Deus. Mas sabe eu vou dizer uma coisa aqui. Sabe por quê? É essa foi boa, STJD. Então porque, é verdade. Sabe por quê? São amigos do Pé de Anjo, que foi o maior ídolo de vocês. É o maior ídolo da história do futebol brasileiro. É inadmissível. É o Zidane corintiano. Ei, no meu ponto de vista, inadmissível quererem fazer isso com o Prass. Pegar no pé do Prass por causa desse troço todo aí que ele falou, Sombra. E não sei, cara. Se eu fosse presidente do Palmeiras, eu retiro o Palmeiras por enquanto é competição. Concordo. Dane-se. Por causa do Prass. Não pode o cacete. Não, cara, tá de sacanagem. Pô, vai ferrar o cara 2 anos, a carreira do cara que tá já no final. E os outros? Então é o seguinte: e os outros? Vai ter que pegar todo mundo que falou. Então, não só. Um não pode pagar por todos. E os outros? Não, aí não. Aí tá tudo errado. Aí não vale. E o time que pagou pra ele? Só ele? Só o cara vai ser punido? Bom. Já puniu todo mundo. É só brincadeira. Ele falou de mala branca, não falou de mala preta. A mala branca. Sim. A mala branca, gente. Desculpa, o futebol existe há quantos anos? Tá, vivemos uma hipocrisia. Olha, tem que mentir. Pra entrevista tem que mentir. Eu não vou lembrar agora. O Serginho Schlapp teve aqui e falou de mala branca. Todo mundo, mão pra porra de jogador lá dentro. Falou. Mas Domênio, isso é uma outra discussão. Agora vem que fazer isso aí é sacanagem. Não, bom, não pode acontecer. Vamos isso, ao último ouvinte da noite, no oferecimento de Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero, não é incrível? Liga agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. HDI Seguros é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Olha as drubas, Dodô! É, rapaz, vou dizer, viu? Que beleza. Alô! Alô! Quem fala? Félix. Ô, Félix, tudo bem, meu? Beleza, doutor. É o nome do goleiro lá da seleção. Na verdade, é o nome do meu filho. E por que Galini me deixou aqui de novo? Porque você é um idiota. Você é um idiota. Ela tá em outra agora. Não é possível. Você é idiota. Ó, Félix, Félix do quê? O nome completo? Félix José Eustáquio. José Eustáquio. E quantos anos você tem? Eu tenho 3.8, doutor. Ah, 3.8 RG hoje. Corintiano. É corintiano. Ô, Domênico. Já ligou aqui várias vezes. Ah. Domênico, nós vamos. Você sabe, se eu perguntar, quem vai ser o representante das Olimpíadas? Naquele esporte lá que. Qual tem? Esporte? O Arc Félix. Sabe? Ah, e todo mundo pensou que você é no Eustáquio. Sensacional. RG, você deu agora o famoso drible da vaca na galera. Aí você vai vendo, meu camarada, a capacidade. Dá trabalho pra fazer. Põe exclusiva aí. Põe exclusiva aí, que dá trabalho pra fazer. Você sabe que eu fui desafiado ontem nas redes sociais pra fazer trocadilho com seu nome, né? Fica à vontade. Então, quem você mandaria aqui da bancada pros Quintinos dos Infernos? Ah, não! Sensacional! Tá demais hoje. Essa é fácil. Sensacional! Mas essa é fácil. Quem? Já foi embora, então sobrou um mano. Só o outro. Quem vai pro Quintino dos Infernos? Ademir Quintino, é verdade? O Quintino dos Infernos, daqui a pouco é você que vai pra Cubatão. Ademir Quintino. É verdade que você teria dito que Cocada jogou mais que Miller? Cocada do Vasco? Impossível. Não, Cocada. Quem foi que levou Cocada? Cocada, fez o gol e... Cocada ficou. Comeram. Aí, Maurício, tá vendo? Comeram Cocada. Come, gol. Calma, Cocada. O Corinthians aí tá muito próximo aí de acertar a renovação do contrato do Guerreiro. E aí, cara, tá na expectativa também? Se não for o Guerreiro ali na frente, meu Deus, hein? É, mano, na verdade o Guerreiro hoje é a nossa referência, né, cara? É o jogador aí que a gente depende muito. Mas como todos os ouvintes aí, a maioria tem falado, né? O Corinthians não pode fazer loucura, né? Porque... se não renovar com o Guerreiro, depois vem um outro aí pra pagar o dobro. Então o Corinthians acaba metendo o pé pelas mãos aí, mas eu acredito que tem que fazer o possível, mas sem fazer loucura pelo Guerreiro, porque também senão não adianta, né? Vai ficar endividado mais do que já tá, né? Então a esperança é que renove, que o Guerreiro fique aí no Corinthians, porque ele vai ajudar bastante na Libertadores do ano que vem. Eu também acho, cara, ainda mais pensando aí nos companheiros de ataque do Guerreiro ali, a gente tem o Luciano, tem o Romero, tem o Malcom, o Tocantins, enfim, são garotos, são jovens. Mas tá é bom, os caras são bons? É que pra assombrar o Malcom é muito promissor, mas eu acho que pra disputar Libertadores você precisa ter um cara malandro ali na frente, principalmente jogando ao lado do Guerreiro. Porque na verdade, você pegar o Malcom aí, imagina um jogo fora, tá certo? Aquele jogo pegado, você pega aí, sei lá, um Nacional no Uruguai, ou então você pega aí um Penharol. É realmente um jogo que a molecada aí pode sentir, cara. E pela inexperiência, pode cair na pilha e ser expulso, enfim. Agora o Guerreiro não, já é aquele cara malandro, aquele cara macaco velho, tá certo? É diferente a situação. Eu acho que o Corinthians ele deveria, além de renovar com o Guerreiro, pensar na alternativa aí de trazer um outro atacante também que possa ocupar uma vaga titular. Não pode ser um atacante que venha pra compor o grupo. Porque pra compor o grupo ali já tem o Luciano, já tem o Romero, já tem o Malcom, já tem o Tocantins. Pra trazer um cara aí badalado, cara. Dizem que o Corinthians tá interessado também nesse Lucas Prato aí, que o Flamengo tá atrás. Pode contar um negócio? Sai que é fria. É? Mano, lento, caneludo. Cara, desculpa. Algumas pessoas dizem também que o Corinthians pode ir atrás do Théo Gutierrez. Esse é mais ou menos, mas o que ele tem na cabeça... Vocês não vão que atrás puxa revólver no vestiário, pô. Tá maluco? Vai atrás daquele que tava no Santos, foi pro Cruzeiro lá. Qual é o nome do Montijo? Não. Aquele que é o novo Neymar. Neilton. Aquilo é uma enganação, hein? Vai lá pegar o Neilton. Ô, Neilton. Em Buenos Aires dizem agora. Cigano enganou ele. Por causa dessa semifinal aí, Boca e River estão falando bastante que o Théo Gutierrez está quase indo pro Tottenham, cara. Não, ele tem mercado. Mas ele é maluco, mano. Um cara ele que é puxa revólver no vestiário, você não pode contratar um cara. Gente, jogador bonzinho, mano. Eu não quero. Também é um time da Mário Sérgio, velho. Puxou e todo mundo achou legal. Mas ele é vida louca. O Chulapa, mas é bom jogador toda a vida. Mas, ô, amigão. É muito bom. Fala, mano. Existe a possibilidade do Corinthians repatriar alguns jogadores, é como o Christian, sei lá, o Paulinho também é um jogador que tá sendo sondado. Você gostaria da volta desses jogadores? É, o Christian acho que até é bem-vindo, até porque já está bastante tempo fora, né? O Paulinho acabou de sair e voltar, eu acho que o peso é muito grande, aí a cobrança seria muito pesada para cima dele. Eu acho que o Christian é um jogador até que já está mais em fim de carreira aí, né? Acho que vem para parar aí no Corinthians. Acho que o Christian seria bem-vindo nesse momento. O Paulinho acho que não é o momento do retorno pro Corinthians, entendeu? Pode acho que ele deve ir para um outro time na Europa, talvez, sei lá, ficar mais um tempo lá e voltar no futuro aí. Mas, pro momento, acho que o Paulinho não seria o ideal, não, cara. É, também acho, cara. Eu não traria, para falar a verdade, nenhum dos dois, cara. Eu acho que o ex-jogador, quando volta, a torcida cria uma expectativa de que o cara possa jogar a mesma bola da primeira passagem. E, geralmente, não é isso que acontece. Vídeo Elias, né? Mas, amigão, estamos chegando aí próximos do final do programa. Quer mandar um abraço para alguém? Quero, cara. Quero mandar um abraço pro Cirilo da Veg, um camarada lá do Sul, lá, que assiste vocês, ouve vocês aí há bastante tempo. Quero mandar um chupa especial pro um amigo chamado Kleber, um São Paulino chato pra caramba. Um chupa, Kleber. Chupa pra você ficar de boa aí no seu cantinho. Kleber é duro, hein, velho? Já é zoado pelo escrivão. Quando nasce, Kleber. Como é seu nome, Kleber? Não dá, hein? É. Boa, Portuga, boa. Não, é ruim zoado mesmo. E manda aí o seu placar aí pra finalizar, Fluminense-Corinthians, domingão, às 5 da tarde no Maracanã. É 2-0 Corinthians, um do Guerreiro e um do Malcom, cara. Boa, mano. Infelizmente você ligou aqui muito próximo do final do programa, amigo, mas tenta ligar um pouco mais cedo da próxima vez pra gente trocar uma ideia. Mas tá? Renovaremos com o Paulo. Manda, passa. Vontade, fala aí. HDI segura de bate pronto. Boa. Só a nova linha Bozano me garante um bate fenomenal. Ganhou um kit Bozano. Boa, parabéns. Velho. Falou, um abraço, galera. Fica com Deus aí. Obrigado. Valeu. Ouvi Outback? Ouviu. Tá dando fome, hein? Existem vários motivos pra você ir até o Outback. Seu time contratou aquele craque? Almoço no Outback. Ganhou ingresso pra final? Jantar no Outback. Seu time foi campeão? Happy Hour no Outback. Só lá você tem um menu de carnes com cortes exclusivos e preparados de um jeito único. Tem a Ribs on the Barbie, costela de porco defumada e grelhada, preparada com os ingredientes selecionados, cuidadosamente e regada com um delicioso molho barbecue, servida com fritas e cinnamon apples. E o que dizer do Herb Crusted Filet? Esse filé mignon suculento, ele é temperado com ervas finas e ele é servido com o molho Cabernet Merlot e vem com uma combinação de arroz pilaf e cebolas grelhadas. Cara, é animal. Top. Tudo feito com a qualidade que você conhece. Não dá pra perder. Corra pro Outback. Explore o seu momento Outback. Boa. Vamos falar agora também da Polo Ar, né, mano? Opa, vamos lá, Sombra. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a Carrier a marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, eu te amo. E para você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um high-wall de 9.000 BTUs. Olha que bacana, hein? Um high-wall de 9.000 BTUs. Quer ganhar o seu agora nesse mês aí que tá chegando próximo do Natal? É só ficar ligado que amanhã, aqui no Estádio 97, eu farei um quiz. Parei três perguntinhas para você, uma referente a Carrier, uma referente a Polo Ar e uma de conhecimentos gerais de futebol. Caso você acerte as três, você ganha na hora um high-wall de 9.000 BTUs. Acesse aí poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, bar! Nosso ouvinte Vitor Santos, ele escreve dizendo, olha, queria deixar um chupa pro Vieira, que conseguiu perder duas vezes na mesma semana pro Corinthians. Na bola, nossa. Na bola no domingo e hoje na tentativa de tapetão, porque o STJD invalidou o pedido lá de Grêmio e Inter, né? Do Petros, né? Em cima do caso Petros. Eu fora isso é que é pior, né, Sobrar. Sabe o que é pior? Além de perder de novo agora no pleno da STJD, porque ele tinha perdido em primeira instância, perdeu agora no pleno, que é a segunda instância, Grêmio e Inter deram chiliquinho e vão pra FIFA. Mentira. É. Vão lá recorrer. FIFA reclamar. O Zé Blatter nem atende vocês. O Zé Blatter nem sabe quem é o Corinthians. Ele sabe que é o Corinthians. Ah, assim. Mas, ô, Sombra, o que é pior? Nossa, Zé Blatter. O que é pior, Sombra? Inter e Grêmio irem pra FIFA ou uma conversa aqui em off entre Mota, Portuga e Vieira. E põe o bar nessa também. E o bar também. E o barzinho sobre quem pega quem, quanto paga pra quem, velho. O cara fez o seguinte. Se o Portuga, se o Portuga já uma vez liberou pro Toninho. Liberei o quê? Você liberaria pro Mota. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308, Active com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. E agradecer, não sei se é questão de agradecer ou não, mas fica o agradecimento. Fomos indicados aí na ACESP, né, concorrendo como a melhor produção de programa esportivo. Parabéns, Bar. Não, bora, show de bola. Parabéns, Bar. Todo prêmio é bem-vindo. Parabéns, Bruno Bernardo. Se ganharmos, Bar, Bruno Bernardo também. É legal. E o Luiz Ademar tá convidando a gente pra segunda-feira, tá lá às 8. Valeu, Luizão. Tamo junto. Falou, Luiz. Estaremos lá. É isso aí. Muito obrigado. Ademir Quintino. Oi. Grande Ademir. Um salve de palmas, Ademir. Foi muito legal. Olha, muito bom, Ademir. Obrigado, muito bom, Ademir. Parabéns, Ademir. Desculpa as brincadeiras, muito legal. Era necessário. Nota 10. Parabéns. Obrigado pela sua visita, pela sua participação. Olha, e o RG já tinha me dito... A interação aqui no Twitter é um negócio espantoso aqui, o programa de vocês, a audiência é fantástica, Tony, então, parabéns, 15 anos de sucesso. Obrigado, Benja. Um chupa pro mano. Ah, pro inferno. Daqui a pouco você tá lá. Um abraço pro Domênio. Obrigado. RG, obrigado pelo convite. É nóis, irmão. Um abraço ao Alexandre, viu? O Mota, meu amigo. Portuga, de longa data. O torcedor do Game, o nosso querido. Respeito imortal. Vieira. Olha, e não vai dar pra mandar um abraço pra todo mundo aqui. Quem quiser seguir ele é @AdemirQuirino. Não. @AdemirQuintino. Mas o seu blog, qual que é? É www.ademirquintino.com.br. Legal, bacana. E lá você escreve Corinthians? Não. Não, escreve SCCP. E fora das brincadeiras, o Ademir brinca, é muito bem formado em Santos e eu sempre falo pra ele. É verdade. Podem saber igual o Santos. Mais que ele de Santos, ninguém sabe. Mas o Gustavo Neri disse que era Corinthians Futebol Clube, lembra? Lembro. Esse é uma laranja podre, segundo o Nelsinho Batista. O Ben já lembra disso. Valeu, obrigado, hein. Acabou, Ademir. Sensacional, olha. Vou nem lembrar. Pô, peraí, só que pra antes de um abraço programa... Eu sei que eu vou ser contestado. Um abraço, não. Pro Didê, que tá me mandando mensagem aqui, o Sérgio Viana, Ricardo Maciel, toda a nação santista... Os números são irrefutáveis. Olha quanta ligação de torcedor do Santos aí. Fala o nome de todo mundo, pô. Verdade. Ah, impossível. Pô, já que você sabe tudo do Santos, informa um negócio mais pra nós aqui. Quanto é que tá o quilo da sardinha, hein, velho? Olha lá aí. Lá em Porto Alegre... Não. Porto Alegre, não. Como não? Olha só. Obrigado, Ademir. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Um abraço aqui pro pessoal da Academia Store de São Bernardo, loja oficial do Palmeiras, que mandou um presente pra mim. Muito obrigado aí pelo presente. Legal, é isso aí. Muito bem, estádio 97 fecha por aqui. RG, quem ganhou a camiseta do estádio? Super contente, muito feliz, Antônio Carlos do Nascimento. Ô Antônio Carlos, 3 dias úteis para retirar sua camiseta produzida pela FIT, o parceiro do seu evento, fitcamisetas.com.br. Todos que entraram no ar ao vivo também ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 boné. Estádio volta amanhã, 5:30 da tarde, no oferecimento de Grupo Esser, um nome construído com história. De Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ticket Alimentação de Natal, o melhor presente de fim de ano para sua equipe. E BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais.